Duas coisas que eu reparei sobre parabéns. Queria ver se vocês têm a mesma percepção. Primeiro, só as mulheres cantam parabéns pra você. Vocês já repararam isso? Não. Não. Quando você tá num grupo grande e aí você vai cantar parabéns pra você, é um aniversário de criança ou uma festa no escritório, só as mulheres cantam, os homens só batem palma. E olhe lá. Então, parabéns é sempre, assim, uma voz bem fininha, porque só as mulheres cantam parabéns. Os homens já sublimaram isso. Eu faço de um jeito diferente. Eu gosto do caos, né? Principalmente em eventos familiares, eu gosto do caos. E aí, então, se tem alguma pessoa, tipo, começa, né? Parabéns pra você. Aí, quando tá nessa data, querida, eu começo, parabéns. Aí, quando tá, tipo, né, muitas felicidades, eu, nessa data, eu vou meio que alternando, assim, a ordem da música e cantando ela super alto em momentos diferentes, só pra incomodar mesmo Passar as o caos. tias que geralmente que, né, as pessoas que realmente se importam. Em outras Ah. palavras, e resumindo, você é o tiozão que avacalha o parabéns. Exatamente. E puxo com quem será? Que horror. No meu escritório tem mais homens que mulheres. Então, quando vai cantar parabéns para alguém, é tipo uma lamúria, assim, sabe? Porque os caras percebem que não tem mulheres suficiente para cantar parabéns, e aí eles começam a cantar bem assim: parabéns pra. É tipo uma lamúria, sabe? Pro cara ficar triste. Vamos cantar aqui a lamúria do parabéns, a lamúria do aniversário entre uns monges, né? Oh. Parabéns, Gregoriano. Então, isso são as pessoas que não sabem cantar parabéns, né? E tem as pessoas que batem palmas fora do ritmo. Vocês já repararam isso? Você tá roubando o O conteúdo meu mestre aqui, mas ok. Disso tudo é o meu pai. Eu vou cantar parabéns como meu pai canta parabéns batendo palmas. Só um minuto. Vai lá. Eu preciso largar o microfone. Ele bate palma 3 vezes, é um ritmo ternário, mas ele canta parabéns em outro ritmo. Então fica assim: parabéns pra você. É tipo progressivo, né? É, não tem qualquer relação. Uma coisa é a palma que ele tá batendo e outra coisa é a música que ele tá cantando. É porque bater palma no parabéns, bater palma e cantar não é tão fácil quanto parece. Porque o certo seria você manter o ritmo, né? Parabéns pra você nessa data aqui. Mas isso não é tão fácil quanto parece. Então as pessoas elas batem palmas nas sílabas. Parabéns pra você nesta data. Exato, exatamente. Exatamente. E aí é difícil, porque cada um canta no seu próprio ritmo, igual o Caio faz. E aí, beleza? Hoje é o meu aniversário e você está ouvindo o GugaCast aqui na minha festinha com Caio Corraine Olá, personas. Eu trouxe brigadeiro e beijinho. e Rafael Mafra. Aê, parabéns. Que bom que vocês Você não vieram trouxe nessa nada, festinha. Rafael? Você não trouxe Não, nada, eu Rafael? sou irmão, não preciso fazer nada. Porra, o cara que vem sem Caralho. presente, né? Ou então com uma camiseta da Hering. Oh, assim, antigamente eu ficaria meio bravo. Hoje em dia eu adoraria ganhar umas camisetas Ah, brancas, até que é toda legal, né? preta. Porra, é bom? Hoje a gente vai falar sobre aniversários, porque, cara, é o meu aniversário e eu adoro meu aniversário. Isso vai ficar muito claro ao longo desse programa. Eu não vou nem ficar mais falando sobre isso agora, porque vai ser muito legal contar as histórias de aniversário dos ouvintes. Mas antes, como sempre, a gente tem os nossos recadinhos. Tem um monte de recadinhos novos sobre o Apoia-se. E é muito importante que você ouça. A gente tá descontinuando as ofertas de 5 pratas e 10 pratas. Então, a partir de agora, você pode pagar qualquer quantia que você quiser, entre 5 e 14 pratas, e você vai ganhar mais um obrigado do Banco de Obrigados, Caio. Ô, valeu, obrigado. Por que que a gente tá fazendo isso? Porque a gente prometeu uma coisa sem saber como que a gente ia cumprir. Isso ficou muito claro ao longo dessa temporada, né? Que a gente não sabia como a gente ia cumprir. Mas a gente vai. Só que a gente tem que pôr um limite nele. Ou seja, a gente só vai aceitar as contribuições, as assinaturas de 5 e R$ 10 até o dia 31 de outubro, para você poder entrar no obrigado especial que a gente vai fazer no final da temporada. Vai rolar, vai acontecer, mas só até 31 de outubro. Se você fizer no dia 1º de novembro, já era, não vai acontecer. Então, a gente vai incluir também os assinantes Super VIP, Master, Mega, Ultra, First Class do grupo de assinantes, e vai incluir os assinantes de R$10, e vai fazer, a gente vai cumprir o que a gente prometeu, mas só até 31 de outubro. Quem entrar depois de 31 de outubro não entra mais. Quem entrar entre R$5 e R$14 a partir do dia 1º de novembro vai ganhar só um obrigado. Manda mais um, Caio, porque a gente tá generoso hoje. Obrigado você. Não. Obrigado você. Beleza. Agora, como sempre, quem paga 15 pratas se torna assinante, Super VIP, Premium, First Class, Personalité, Bank Boston, Supermercado Gourmet de Coisas Orgânicas, Ultimate, Prime, Ultra, Rei do Camarote, com acesso exclusivo à sala VIP para influenciadores digitais, também conhecido como nosso grupo secreto lá no Facebook. Uau, parabéns. Parabéns, Guga. E lá tem conteúdo extra exclusivo todo dia, e o conteúdo extra dessa semana tá muito maneiro. Lá tem a discussão sobre os episódios, e tem uma nova coisa que a gente tá programando agora, que é o episódio especial de pedido de conselhos. Só pro grupo, a gente vai fazer um episódio com pedido de conselhos, eles podem escrever pra gente, e a gente dá conselhos e melhora a vida deles lá. Vai dar super certo. Então, vem pra bolha você também, apoia.se/GugaCash. A nossa indicação... Ah, peraí, antes da indicação de alguma coisa, a gente tem que falar das camisetas. As camisetas GugaCash, tem um monte de camisetas novas. Sabe por quê, Caio? Tá. Sabe por quê, Rafael? Por quê? Porque no meu aniversário, quem ganha o presente é você. Nossa. Ah, meu Deus, achei uma hora sem essa hoje. Putz. Eu daqui sempre quis usar um monte isso. De gente, cara, daqui a pouco tem um monte de gente correndo dentro desse podcast, que nem aniversário de Guanabara. Eu sempre quis falar isso e eu finalmente pude. A gente criou Gustavo, várias... Finalmente você se igualou ao Varejão dos Tecidos. Então... Parabéns. Agora você anuncia também linho Braspérola por apenas R$19,90 o metro. Cara, se duvidar, tem Percal isso lá, para, né? Lençol por apenas R$9,90. Eles têm que comprar esse tecido em algum lugar pra fazer as camisetas, né? Tergal para lençol por apenas R$8,90. Eu nem sei o que é tergal. Ah, eu não sei, cara, mas essas propagandas de tecido sempre me enlouqueceram. Linho Braspérola. O que é linho Braspérola? Era Perolim Braspérola. Perolim Braspérola. Braspérola. Mas então, deixa eu falar das camisetas novas. Por favor. A gente tem as camisetas temáticas de aniversário. Vocês nem viram ainda, né? A gente tem a camiseta do bolo, que ficou maravilhosa. Tem a camiseta Happy Birthday to Me, pra você poder mostrar pra todo mundo que é seu aniversário e elas têm que te dar parabéns. E muito tem também bom. A camiseta Today's My Birthday. Porque como eu realmente gosto do meu aniversário, e eu sei que tem gente aí fora que também é fã do próprio aniversário, agora você tem como mostrar isso pro mundo. Não é incrível? Muito bom. Fora isso... A gente tem 3 camisetas com os nomes do Cramunhão. Do Sintec Gelado? Sim, do Gasolina Azul. Do Cotonete Genérico? Do do Banhado a Ouro. Do Zé Pelintra? Do Margarina na Maçaneta. Do Kevin, dos Backstreet Boys? Do Cancela Uber. Do Cancela de Estacionamento? Do Água de Danone. Do Pastilha Valda sem açúcar? Não, sério, vamos parar de fazer isso agora. A gente tem um programa pra fazer. Mas são 3 camisetas. Eu tô falando o que tem e vou falar o que não tem também. Ainda não tem a camiseta dos 666 nomes do capeta, que a gente não conseguiu dar um jeito ainda. Mas vai rolar. Mas tem 3 camisetas com o nome do capeta, com vários modelos diferentes, vai lá. E ainda tem a primeira camiseta do Arnaldo. Uau. Ou seja, tá cheio de camisetas lá, vai lá, mitoucamisetas.com.br/GugaCast, tem o link aí no post, eu vou postar o link lá, eu vou postar as fotos lá no Twitter também, lá no grupo também, vai lá comprar camiseta. Indicação de alguma coisa, eu trouxe aqui pra vocês uma obra de arte, sem brincadeira, é a história em quadrinhos Reparos, do meu amigo Brão Barbosa. O Brão Barbosa, que é um fã nosso lá do Braincast já faz um tempo, e a gente já troca e-mails há bastante tempo e tal, e ele é um designer, ele é um artista, e essa é a terceira história em quadrinhos dele, que em conjunto tem um podcast com o making of da história em quadrinhos. Porra, isso é animal. Legal. Então tá aqui a minha recomendação de podcast da semana, que vem junto com uma história em quadrinhos. É meio o contrário, mas ok. A história em quadrinhos se chama Reparos, e é sobre uma turma de garotos, de adolescentes, de crianças, pré-adolescentes, sei lá. E eles têm um interesse por ciência, coisa assim. Eles fabricam os próprios foguetes. É uma molecada meio nerd. É um negócio meio Goonies, sabe? Meio Stranger Things, meio Anos Incríveis. É bem por esse lado e é muito bacana. Mas, claro, num contexto razoavelmente brasileiro. E eu não quero ficar dando muito spoiler, porque quando você entrar lá, você vai ver, você vai entender. E ele disponibilizou de graça o álbum lá no site dele. E também o making of, e ele é muito melhor para explicar isso do que eu. Então, a minha recomendação é vai lá, baixa o PDF do Reparos, ouve o podcast, que é muito legal, é impressionante. O site é brãobarbosa.com/reparos. A gente pôs o link aí no post também. E o que é impressionante é que ele se chama Brão, né? Então, mande e-mails pra gente sobre histórias sobrenaturais e não sobre coisas naturais. Histórias de médico, histórias de shows, esse é novo, que a gente tá falando só agora, e Natal e Carnaval. Esses vão ser os próximos temas, já manda pra gente as histórias, coloca o tema da história no subject, que dá mais chance de você ser lido, e manda a história com detalhes, manda a história longa. Se você mandar a história curtinha, a gente vai ler, vai se divertir, mas não vai pro programa. E outra coisa que eu esqueço da gente falar, fala com a gente no Twitter. Quem não faz parte lá do nosso grupo de assinantes Super VIP, você tá perdendo, sinto muito, mas você ainda pode falar com a gente pelo Twitter. A gente sempre coloca em todos os posts dos programas, a gente coloca lá os nossos arrobas do Twitter. O meu é Guga Mafra, o do Caio é Caio Corraine, e o do Rafael é Rafael_Mafra. E lá é o melhor lugar pra gente falar, pra gente conversar, falar sobre o episódio. De vez em quando as pessoas perguntam isso, mandam e-mail perguntando sobre isso. Então tá aqui, tô falando aqui no programa também. Exatamente, é a rede social que eu acredito que eu, pelo menos, é a que eu mais uso e que mais sou ativo. Então apareceu, alguém mandou alguma coisa pra mim, eu já tô olhando. É, e eu converso com o Caio pelo Twitter. Sim. E eu dou like em tudo que eu leio. Não, pra pessoa saber que eu li, entendeu? Eu li, eu realmente li. Vamos pro jogo? Vamos. Bora. Tá bom, não tem nada mais chato quando você chega numa festinha de aniversário e tem um jogo, tem a pessoa organizando jogos. E aí você fica, putz, eu tenho que participar do jogo, né? Se não participar vai ficar chato. Não, porra, isso é legal. O cara organizou um jogo, eu chego lá e participo do jogo. Qual o problema? Você acha maneiro festinha com jogos? Eu acho tem uma regra, uma organização. É, eu sempre gosto de jogos. Então, festinha com jogo são duas coisas legais. E festinha que tem recriação, assim, que tem uma equipe contratada pra animar a galera? Pra animar as crianças. Bom, isso é festa de criança, né? Não, mas cara... Não existe festa de adulto. É, eu não tô falando de festa de adulto, eu tô falando das festinhas... É, de criança. Não, ia ser muito bizarro a gente ir numa festa de adulto e chegar lá e ter recriação. Ou não, ou ia ser demais, vamos fazer isso. O pessoal faz um alongamento, depois conta a história da serpente, você tem que passar embaixo da perna de todo mundo, fazer uma rodinha, vai ser muito legal. Quando eu tinha minha banda com o Cláudio, com o Vinícius, o Schumainos, a gente fez um ano de banda, a gente sabia que a banda ia fazer um ano, que ela existia, mas a gente tava muito no começo ainda, a gente não tinha tocado, não tinha feito muitos shows e tal, e a gente queria fazer um show, pelo menos pros nossos amigos, pra ouvir o que eles tinham a dizer e tudo mais. E aí a gente deu a ideia, pô, a gente tá fazendo um ano, vamos fazer uma festa de aniversário de um ano da banda, convidar os amigos e fazer um show pra eles. Pô, boa ideia. E aí, eu e o Cláudio e o Vinícius, né, os membros da banda, a gente tinha um problema que a gente não sabe o limite da piada. A gente ia até o fim nas piadas. E aí alguém falou de piada, ah, já que é uma festa de um ano, a gente tem que fazer uma festinha infantil. E a gente, de fato, fez uma festinha infantil. A gente faz chegou lá, sentido. Teve brigadeiro, teve balão, chapéuzinho, aquele chapéuzinho que é um cone, teve todas essas coisas. Foi legal, na verdade. Foi uma boa festa, eu lembro. Foi uma boa festa. Então, essa história de ter animação, eu lembro que uma vez eu fui numa festa de criança. Depois que você tem filhos, essa é a coisa que você mais faz na vida, é a festa de criança. Eu fui numa delas e tinha um palhaço fazendo animação. Eu preciso dizer nesse ponto que eu não gosto de palhaço, né? Uhum. Eu, quando era criança, morria de medo de palhaço. E hoje eu não tenho tanto medo, mas eu não gosto deles. Uhum. Eu aprendi a desconfiar. Mas aí tava lá o palhaço. Para a tristeza dos nossos ouvintes palhaços, que estão ouvindo você falar isso agora. É mesmo. Mas, é, desculpa, mesmo gente... triste, por trás eles continuam mostrando felicidade na máscara. Isso. É isso que os palhaços fazem. Esse palhaço fez várias brincadeiras com as crianças e tal. E tava ok, tava normal. E aí, lá pelas tantas, o palhaço começou a tocar uma música. Ele falou, vem criançada, vem aqui brincar, não sei o quê. Porque a vida é assim mesmo. Eu mesmo tinha uma filha e ela morreu quando ela tinha 5 anos. E eu fiquei muito triste, mas mesmo assim eu tô aqui. Eu tô trabalhando como palhaço, animando as crianças. E aí eu... Caraca, bicho, o que tá acontecendo? Por que o palhaço está numa festa de criança de 5 anos falando que ele tinha uma filha de 5 anos que morreu? E aí ficou pesadão o clima da festa, né? Caramba. E, enfim, saí chateado, assim, pela história de vida dele e tudo mais. E depois eu fui conversar com uma pessoa que foi nessa mesma casa de festa. Ela falou, eu fui numa festa, na casa de festa X e tal, tinha um palhaço animando. Eu falei, ah, tinha um palhaço? Tinha. Aí a pessoa falou, pô, mas foi horroroso, lá pelas tantas ele lembrou da filha dele, de 5 anos que morreu. Então eu descobri que esse palhaço fazia isso em todas as festas de criança. Meu Deus! Caralho! Caramba, cara, esse é um palhaço do mal do inferno. Assim, coitado que ele perdeu a filha dele, é realmente super triste, mas ele precisa deixar um climão em toda a festa de aniversário de pessoas que ele não conhece e pras quais ele foi contratado pra animar. Essa é uma ótima história pra um filme, hein? É, Pingo. Caraca, é tipo aquele tipo de gente que vai, sei lá, numa churrascaria e começa a te mostrar selfie com a vaquinha, sabe? Ah, olha aqui ela. Olha, tá aqui, ó, comendo capim. Não é tipo isso, Caio, não tem nada a ver com isso. Na minha cabeça faz sentido. Bom, eu vou aproveitar o gancho dessa história horrorosa que o Rafael contou pra gente. No momento que ele contou, na hora do nosso jogo, na nossa festinha, ele fez exatamente o que o palhaço fez. Então, parabéns, 2-0 pro palhaço. Eu vou aproveitar esse momento dessa história que parece uma história de um filme do SBT e trazer de novo o mesmo jogo da semana passada, podcast ou filme do SBT? Podcast ou filme do SBT? Aí. Mesma vinheta. Esse jogo foi muito legal na semana passada. Eu tinha selecionado vários podcasts de filmes do SBT. Então eu quero jogar de novo. É meu aniversário, eu posso. É, justo. Tá, então Caio contra o Rafael. Vocês já sabem as regras. Eu vou falar aqui um título. Vocês têm que me dizer sobre o que ele é e se ele é um podcast ou é um filme do SBT. Beleza. E já, não que venha ao caso, mas quero dizer que eu ganhei o da semana passada. Então é uma pressão aí no Caio, né? Pra ser bicampeão, é. E já colocando aqui... Assim, só dizendo que eu como editor, eu posso distorcer tudo que você fala, gravar as minhas frases depois e colocar como se eu tivesse acertado todas e usado todas as suas respostas. Nossa, e ia ser demais. Vai saber. Ia ser muito legal se você, inclusive, fizesse a minha voz dizendo, né? Você faz, não, essa é a voz do Rafael e eu acho que é podcast. Faz essa mesma frase, só que falando, essa é a voz do Rafael e eu acho que é um filme. Não faço, não. Esse jogo não vai começar nunca. Vamos lá. Vocês já sabem as regras, né? Já vou colocar aqui também a regra Carlinhos Troll. Não tem filme do Netflix, não tem série do Netflix. Ou é podcast ou é filme do SBT, ok? Tá. Não vai ter programa no canal Bem Simples, isso é outro jogo. Uma pena. Posso começar? Caio, você vai primeiro que você é o desafiante. Tá. O Começo do Fim, é esse o nome. O Começo do Fim, podcast ou filme do SBT? Caraca, O Começo do Fim. Eu vou de filme do SBT. Uhum. É um filme dos anos 80, em que um casal, eles foram muito felizes, eles foram tipo namoradinhos de faculdade, só que por algum motivo do destino eles, né, acabam terminando e tudo mais. E aí, novamente, por conta do destino, eles já casados com suas próprias famílias vão parar numa colônia de férias e tem que conviver os dois casais. E então essa relação entre essas quatro pessoas, o casalzinho de faculdade e os seus cônjuges, né, posteriores, é o começo do fim daquela relação para que o casalzinho do colegial volte a ficar junto. Eu veria esse filme aí, mas não é um filme. Esse não é um filme do Adam Sandler? Eu não sei. Eu inventei tudo isso agora. Poderia ser. Tudo que a gente fala aqui parece que é um filme do Adam Sandler ou do Nicolas Cage. De um jeito ou de outro. Rafael, O Começo do Fim. Eu acho que é um podcast. É um podcast sobre pessoas muito ligadas em tecnologia, um podcast sobre tecnologia, e eles acreditam naquela tese de que os humanos vão ser destruídos pelos robôs. E aí eles ficam trazendo exemplos de inteligência artificial, de linguagens desenvolvidas entre os computadores e da forma como isso vai acabar solapando a humanidade e ter uma terra dominada por robôs. Esse seria um podcast muito legal, hein? Eu ouviria muito esse podcast. A melhor coisa desses jogos que a gente faz aqui é porque a gente tem ideias melhores do que os programas verdadeiros. Isso só prova que se a gente tivesse dinheiro, a gente seria muito, muito, muito bem-sucedido. E amigo do Nicolas Cage. Exato. E que é a definição de bem-sucedido. Então, um ponto pro Caio, ele acertou. Aê, é um filme. É um filme do SBT, só que você errou a sinopse. A sinopse tem uma linha só, e é: gafanhotos gigantes invadem Chicago e aterrorizam a população local. É muito melhor do que o filme que você criou. Muito melhor. Ok, 1-0 pro Caio. Próximo, Rafael, você começa agora. Beleza. Tecnologia acidental, podcast ou filme do SBT? Tecnologia acidental é um filme do SBT. em que um cientista maluco cria uma fórmula e, sem querer, ele deixa as pessoas apaixonadas umas pelas outras. Tecnologia Acidental pode não ser um filme do SBT, mas certamente existe um filme do SBT com essa história aí que você falou. Sim. Mas não é melhor do que um filme em que gafanhotos gigantes invadem Nova York. Não, Chicago. Não. Caio, Tecnologia Acidental. Tecnologia Acidental é um podcast e ele é tipo o GugaCast, em que a gente recebe, né, histórias dos ouvintes, né, contando o que aconteceu na vida deles, mas o Tecnologia Acidental é justamente só sobre pessoas sofrendo acidentes tecnológicos. Então, quando o mouse caiu no chão e quebrou, quando você... Que ótima história. O monitor no próprio pé e, ah, meu Deus, isso foi um acidente. É só sobre essas histórias. Seria bom, hein? Pareceu bom. É. Seria bom. Mais um ponto pro Caio. Ah, 2-0 pro Caio. Trata-se de um podcast. Mas, infelizmente, não é maravilhoso como você falou aí. Ele é um podcast de nerds discutindo tecnologia, Apple, programação e coisas pouco relacionadas. É um podcast em inglês e é um dos podcasts de tecnologia mais ouvidos nos Estados Unidos. Só queria dizer que eu não vou precisar nem fazer a voz fake do Rafael pra ganhar isso aqui. Aguarde a rodada de 1 milhão de pontos. Ok, próximo, Caio. Uhum. Os caras legais nos negócios. Meu Deus do céu. Podcast ou filme no SBT? Ai, caraca. Os caras legais nos negócios? Isso aí, os caras legais nos negócios. Eu acho que é um podcast e é basicamente um programa feito por 3 caras brancos que usam terno e usam camisa social, inclusive no domingo. Uhum. Isso faria pouca diferença no podcast, mas beleza. Mas não, eu tô falando sobre a personalidade deles. Ah, tá bom. Basicamente falando sobre como eles são pessoas boas e legais, estão ajudando o mundo, só que, na verdade, eles continuam aquele papinho de meritocracia, de... Se você quer, você consegue. E eles também, no podcast, eles fazem parte de uma pirâmide que eles empurram para todos os ouvintes. E não, cara, investe nisso aqui. O negócio é ema, é ovo de ema. E aí, é isso que eles fazem no podcast, mas sempre com aquele sorriso de tentar mostrar que é um nice guy e que você deveria confiar nele. Então, na verdade, você tá dizendo que é um podcast que vende ovo de ema. Tipo isso. Tá bom. Rafael... Podcast é filme do SBT. Eu só queria dizer que tem corretoras de investimento que é exatamente isso daí. Só que não é podcast. Foi isso que eu pensei. Esse daí é o EmmaCast. Esse é o podcast A Emma Gmail. E tem também o OvoCast, mas esse era a concorrência. Ah, mas esse eu não ouvo. Nossa. Foi bom, vai. Foi. Eu só senti minha alma escorrendo pelo meu corpo mortal. Rafael, Os Caras Legais dos Negócios, podcast ou filme do SBT? Eu acho que é um filme do SBT, com aquele gordinho que faz vários filmes, que é o Jonah Hill, uhum. E com o Chris Tucker. Uhum. Eles são caras que se deram mal, foram demitidos do trabalho, e aí eles ficam muito frustrados, e numa dessas de procurar emprego, eles se esbarram e são... negados na entrevista, e os dois saem de lá chateados, começam a conversar. Num primeiro instante eles brigam, porque eles estavam querendo a mesma vaga de emprego, mas depois eles reparam que eles estão brigando porque os caras que iam contratá-los são caras maus, e eles acham que faltam caras legais nos negócios. E aí eles chegam à conclusão que eles podiam fazer isso daí. Eles constroem um negócio que vende objetos, e esses objetos sempre têm sorrisos e tal, porque eles são caras legais. E eles resolvem contratar todo mundo de forma legal e são bacanas na entrevista e pode fazer várias coisas na empresa deles. E aí eles ficam cercados de amigos aos seus pés, bonitos, fortes e cheios de mulher, e provam que é legal ser um cara legal no negócio. Esse filme realmente existe. Chama War Dogs. Só não é com o Chris Tucker, é com o Miles Teller e o Jonah Hill. Tá vendo? E eles são os caras maus, na verdade. Mas ele existe, o resto tá tudo igualzinho. Aí, e eu nunca vi. Eu acho que o trailer ficou impresso no seu cerebelo. Sim, é possível. Bom, mais um ponto pro Caio, 3-0 pro Caio. O campeão voltou. Os Caras Legais dos Negócios, ou então Nice Guys on Business, é um podcast... O Caio chegou muito perto aí, eu só não sei se eles vendem ovo de ema. Mas eles fazem um podcast sobre negócios e empreendedorismo, e eles se auto-intitulam Nice Guys. Eles fazem outros podcasts também, que eles falam Nice Guys em alguma outra coisa. Ou seja, quase tudo que eu falei estava certo. É, eu não sei o quanto eles vendem ovo de ema, mas o resto tá certo. Mas tá anotado aqui ovo de ema como investimento. Seria legal se a gente vendesse ovo de ema e isso fosse só uma propaganda subliminar, tipo Jequiti. Última rodada, valendo 1 milhão de pontos. Tá 3-0 pro Caio, mas a virada pode vir agora. Quem imaginava que o jogo pudesse ser virado? Quem diria? Depois de uma vantagem tão alta desse tanto. Se eu perder por 1 milhão a 3, eu vou ficar muito puto, cara. O nome da obra, Estranhas Mutações. Podcast ou filme do SBT? Estranhas Mutações, obviamente, é um filme do SBT. Tem um estranho incidente no céu e cai um ovo extraterrestre na Terra. Ele cai numa cachoeira, uma mulher muito gostosa toma banho no rio e ela acaba sendo contaminada por esse ovo alienígena e ela começa a sofrer estranhas mutações. Se mete em altas enrascadas e redescobre o sentido da vida. Esse não é Cucum? Não. Cara, esse é qualquer filme que envolva gostosas e alienígenas. Ok, Caio. Estranhas Mutações. Para a vitória ou para a derrota? Podcast ou filme do SBT? Eu acho engraçado que sempre tem como, né, desvirtuar as regras. Eu falar, não, é filme. E aí eu ganhei de 3-0. Não, mas você tem que seguir o seu coração, porque senão você perde. Exato. Quando você não segue o seu coração, você tá sempre perdendo, mesmo quando você tá ganhando. Exato. E é por isso que Estranhas Mutações é um podcast especializado em discutir os quadrinhos, filmes e jogos do X-Men. Eles falam sobre os poderes do Professor Xavier, do Wolverine, da Vampira, do Homem de Gelo. Eles, né, fazem sempre no final de cada bloco, eles fazem uma pequena disputa, eles colocam dois personagens e, quem ganharia nisso aqui? Tipo, um super trunfo, só que em áudio, e é bem divertido, porque as categorias que eles estão disputando nem sempre é super força, porque, por exemplo, o Professor Xavier não ganharia em super força, mas ele ganharia em inteligência. Então é uma coisa, né, bem disputada, bem divertida. Então, Estranhas Mutações é um podcast especializado nos X-Men. Tá vendo, Caio? Você já é um ganhador, cara, porque você realmente seguiu o seu coração. Mas eu perdi o jogo. Não, eu vou fazer uma outra coisa que eu sempre quis. Essa resposta, ela está aí. Errada! Aê! Rafael, bicampeão do podcast O Filme do SBT, Estranhas Mutações. Mas era óbvio que era um filme, cara. Não é óbvio. Claro que é óbvio. Claro que não, cara. Nada é óbvio. Parece, mas tecnologia ocidental, não podia ser um filme do SBT? Podia. Então, nada é óbvio, cara. E A Deriva? Você achava que A Deriva ia ser um podcast? Como foi na semana passada? É um podcast? Não, é verdade. Eu vou ouvir, aliás. Não ouvi ainda, mas eu vou ouvir. Estranhas Mutações é um cientista que utiliza cobaias humanas em experiências, cruzando-as com plantas. As tentativas produzem mutantes que planejam uma vingança. Demais. Eu queria parar de gravar e só assistir esses filmes. Peraí, ele ia fazer, sei lá, um homem cenoura, um homem alface... Eu não vou dar spoiler, samambaia. Cara, você vai ter que assistir pra ver. Colocando dessa forma faz mais sentido. É, o nome dele é Emílio. O Emílio Santiago. Não. Ok, vamos pra pauta. E a minha piada que era ruim. Cara, essa foi super ótima. Vamos pra pauta? Bora. Vamos. Histórias de aniversários. Rafael, começa pra gente, por favor. Ok. Essa história se chama Explode Coração. O nome dos e-mails hoje é de novelas da Globo? Novelas da Globo. Ou é de músicas do Sidney Magal? Ou doenças cardíacas. Vai lá. Olá, galera do GugaCast, tudo beleza? Bom, eu tenho uma história sobre aniversários, mas não era o meu aniversário. Será que conta? Lá vai. Conta, pode contar. Conta. Claro conta. Que conta. Se a história de aniversário meu irmão conta. E eu éramos crianças criadas em casa, mas com regras muito parecidas com as de crianças de apartamento. Como nossa rua era movimentada, o céu era o limite desde que estivéssemos dentro do nosso quintal. O portão de grades permitia-nos, no máximo, um braço para fora para interagir com as crianças livres que se divertiam do lado de fora. E nada mais que isso. Nossa liberdade era concedida quando nossos pais visitavam os nossos amigos, pois lá quase não existiam regras, exceto 1. Não tocar em nada. E 2, não aceitar nada que nos fosse oferecido, a não ser que, através de um discreto olhar, fôssemos autorizados por um dos chefes do cárcere. Ou pais, como acharem melhor. Eu acho que a gente meio que viveu sob as mesmas regras, certo, Rafael? Mas talvez a gente tenha obedecido menos.

Cheguei na Austrália em agosto de 2015, no dia do meu aniversário. Primeiro aniversário sozinho, longe de amigos e família. Foi um mix de sentimentos. Alegria de morar fora do Brasil e tristeza por passar essa data sozinho, já que vim desbravar a terra dos cangurus sozinho. Mas a história não é sobre o ano de 2015, e sim sobre o de 2016. No meu aniversário de 26 anos, resolvi que não iria deixar a solidão me abalar. Mesmo tendo um círculo de amizades aqui, não é a mesma coisa que passar com a família. Na semana do aniversário, resolvi fazer uma loucura. Achei uma passagem barata para a Nova Zelândia e pensei, é isso, vou conhecer a Terra-média, sozinho, mas eu vou. Comprei a passagem, reservei o tour em Hobbiton e, cheio de ansiedade, me preparei para essa aventura. Dia 18 de agosto, cheguei em Auckland, é isso? Isso aí. Já de cara no aeroporto, me deparei com uma estátua enorme de um anão. Um anãozão. E pensei comigo, cara, isso vai ser demais. Tem isso mesmo lá. Você chega no aeroporto e o aeroporto é cheio de coisas do Senhor dos Anéis na decoração, assim. Na praça de alimentação do aeroporto, tem um boneco enorme do Gollum tentando pegar um peixe, como se ele estivesse no fundo do mar, sabe? Mas ele, na verdade, está flutuando em cima de você. Muito bom. É bem legal. É, meio que eles precisavam abraçar isso, né? Porque é uma ótima maneira de ganhar dinheiro. Peguei um táxi pro hostel que tinha reservado. Chegando no hostel, a tristeza tomou conta do meu ser. Estava fechado. Putz. Ninguém na portaria, porta trancada, número para ligar fora de expediente não funcionava. Enfim, tava eu perdido em Auckland, sem ter aonde dormir. Saí andando pela cidade procurando algum lugar para me hospedar, todos os hotéis estavam cheios. Já estava cogitando a ideia de dormir na rua, quando uma luz brilhou num ponto da cidade. Era um único hotel que não tinha checado a disponibilidade. Entrei sem esperanças. Cheguei no balcão e eles tinham vagas disponíveis, mas eram para um quarto duplo, ou seja, seria mais caro. Quando o recepcionista viu meu documento, percebeu que era meu aniversário, no dia 19 de agosto, e com um grande sorriso disse: "Senhor, acabei de ver que é seu aniversário, vou dar um desconto para o senhor como presente." Isso porque ele estava no país das pessoas mais legais do mundo, porque é bem assim mesmo. Ele me cobrou menos e eu tinha um quarto relativamente grande apenas para mim. A viagem retomou todo o seu sentido, a alegria tinha voltado ao meu ser. Dia 19 de agosto, pela manhã. Fui até a locadora de carros, peguei o carro e saí em viagem para Matamata. É Matamata? Olha que legal. Matamata mesmo, é o nome do lugar. Local onde fica Hobbiton. A viagem foi tranquila, o cenário era maravilhoso, a Nova Zelândia é um país lindo em cada pedacinho dela. Fiz o tour do condado, parecia uma criança da Disney, o sorriso não sumia do meu rosto nenhum segundo. Era tudo muito mágico. Definitivamente um sonho se tornando realidade, desde a vez que vi o Nerd Tour Nova Zelândia. Ao chegar no local onde foi filmada a festa do Bilbo, a guia perguntou se por acaso alguém fazia aniversário próximo da data que estávamos. Prontamente eu falei que era exatamente o dia do meu aniversário. Todo mundo me deu parabéns e cantaram cada um em suas respectivas línguas de origem. Foi muito bacana. Ao fim do tour, a guia veio falar comigo e disse que tinha um presente para mim. Estendi a mão à frente e ela me entregou uma folha e disse: "Essa folha caiu da árvore que tem em cima da casa dos bolseiros. Achei legal te dar para você guardar uma lembrança dessa data." Peguei a folha, guardei minha mochila, agradeci imensamente e fui ao carro para retornar a Auckland. Cheio de alegria no meu ser por realizar esse desejo de conhecer o condado e ainda por poder levar um pedacinho dele comigo. Desculpem pelo e-mail longo e algum lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Muito obrigado, é isso aí. PS, se um dia tiver algum GugaCast sobre shows, eu tenho uma história bem bacana que aconteceu aqui. Abraços. Pode mandar que vai ter, tá? Entre as próximas histórias que a gente vai gravar aí. Pode mandar. E sobre se você shows. Tiver uma boa história, que não é de nenhum dos temas, manda sim mesmo. De repente a gente faz um tema só pra contar a sua história. Exatamente. Ou a gente faz, às vezes, um programa salada mista, sabe? As melhores histórias de temas aleatórios. Boa, boa ideia. O parabéns pra você é uma música universal, ela existe no mundo inteiro. E ela não é uma música, sei lá, não foi uma música criada pela humanidade na pré-história. Ela é um negócio comercial, é tipo o Papai Noel, sabe? Foi uma parada meio que comercial, foi criada pra isso mesmo, mas todo mundo adotou. Muito doido mesmo. E ela é traduzida, né, no mundo inteiro, cada um canta nas suas línguas. A gente aqui nos Estados Unidos é Happy Birthday, a gente canta Parabéns Pra Você, em espanhol, né, aqui em Miami tem muita gente hispânica, eles cantam Feliz Cumpleaños, exceto em um lugar no mundo que não tem Parabéns Pra Você. Um único país do mundo tem uma música diferente, que é o Rio Grande do Sul. É bizarro, cara. Eles não cantam Parabéns Pra Você. Eles cantam uma música só deles, que se chama Lavoura da Amizade. Você tá de sacanagem. É verdade, eu não sei o ritmo da música, mas a letra da música é parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colhas sempre e todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. É isso que eles cantam. É muito bizarro, cara. Claro, né? Que não podia ser igual. Não é incrível, cara? Outra diferença que tem no parabéns entre os países do mundo é que a gente falou aí sobre bater palmas. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas não batem palmas. Não tem bater palmas. Então é muito normal, se você tá numa festa e você é o único brasileiro, só você bate palma, o que é muito estranho. Você fica parecendo o bobo, né, no canto da sala. É muito estranho, até porque tem a outra coisa que a gente falou no começo do programa, que é, as pessoas não sabem bater palmas cantando, então você bate com as sílabas. E no Brasil tem aquele negócio de, no final a gente canta com quem será, e é big, é hora. Essa música foi se estendendo num nível que ela ficou insuportável. Essa é a verdade. Sim, não, cara, é genial, porque, sei lá, quem tem família religiosa tem o parabéns. Depois tem o com quem será, né? Tem o pique-pique, né? Big, big, big, não faz sentido nenhum. É. Tem o pique é pique, uh-huh. Depois tem Hatim o Boom. Com quem será, né? E depois tem o derrama senhor. Sim. E aí depois... Derrama senhor já chegou em São Paulo? Eu achei que seria uma coisa de Brasília. Não, tem derrama senhor sim, caralho. Pô, derrama senhor, derrama e senhor. Sempre tem uma tia que vem com derrama senhor, né, cara? Sim. Não interessa. Puta, que pariu, não interessa, velho. Se você é hindu. Ela vem... Sempre tem. Não, e outra, tem uma outra coisa. Você esqueceu a primeira adição, que é o segundo parabéns mais rápido. Sim, sim. Porque tem parabéns, o parabéns mais rápido, e aí vem tudo isso aí que você falou. Caraca, velho. E tornou a história toda insuportável. Aqui nos Estados Unidos, não. É um parabéns e só, e você tem que falar o nome da pessoa. O que às vezes é um pouco estranho, assim, porque nem todo mundo sabe o nome, tipo, nem firma, sabe? Aham. Você tem que falar o nome da pessoa no meio da música. Agora, tem uma coisa que todo tiozão faz, ao invés de zoar o parabéns igual o Caio faz, que é fazer uma harmonia no final, entendeu? Tipo, no final, você assim? Tá cantando assim, Happy birthday, dear Caio, happy birthday to you. E aí sempre tem alguém que faz uma harmonia, sabe? Faz um Happy birthday to you, entendeu? Pra harmonizar, sacou? É legal, na verdade. É. Bem legal, bem legal. E tem uma galera que fala um assim, and many more, no final, que é bem estranho também. Muito bom. Ou como os Ramones fizeram no aniversário do Sr. Burns, eles cantaram Happy Birthday Percy, não Montgomery, e no final eles disseram vai pro inferno, seu velho bastardo. O parabéns do Ramones é um dos melhores. Mas uma das coisas que eu sempre pensei sobre parabéns, não, sempre pensei não, a partir de um certo momento que eu passei a questionar o parabéns. Em algum dia na vida, gravadoras de música, elas precisaram criar uma versão gravável do parabéns pra poder vender o disco de parabéns. Porque é algo muito vendável, né? Nos anos 80 tinha várias, assim, datas comemorativas. Sim. Aí tinha a música do Natal, do Parabéns, da Festa Junina, do, sei lá, Lavoura da Amizade, sei lá, devia ter todas. Não, Lavoura da Amizade é só na versão gaúcha. E... Eu tava ouvindo, e é tipo, parabéns, parabéns, saúde, felicidade. É uma música muito ruim. Cara, a gente não quer começar uma guerra com o povo gaúcho. É um costume deles e a gente vai respeitar. Mas ou não. A gente quer manter a boa relação entre esses países. Nossa pátria irmã é Perth, cara. Não precisa respeitar o Rio Grande do Sul, não. Como será o parabéns em Perth? Mas então, deixa eu contar a história da gravadora. É Happy Perth to you. Perth Day. Todo dia que você tá em Perth, você canta Happy Perth Day. Porque é um Perth Day. Isso, todo dia é Perth Day. E se você tá em Perth, é um happy day. Ok. Então, a gravadora tinha que gravar o disco pra poder vender o disco. E ao invés dela simplesmente ir numa festinha e gravar uma família cantando parabéns, que seria o mais adequado, ela tem que trazer uma banda de músicos pra gravar o parabéns. E a banda não vai chegar lá e gravar uma música que dura 12 segundos, que é o que é, né? Que é o parabéns. A não ser que você cante toda, até o com quem será e coisa assim. Sim, e aí vira faroeste caboclo do parabéns. Então, cada uma grava do seu jeito, cara. E aí tem o parabéns em ritmo de samba, que é horroroso. Canta aí pra gente, Rafael. Como que é um parabéns em ritmo? Ah, parabéns. Parabéns pra você. Aí, nesta foi data, perfeito. Data querida. Felicidades, muitas felicidades. Muitos anos devido, olha aí. Pô, foi muito bom, Rafael. Você nunca cantou tão bem. E você tava meio que Padre Marcelo também, chamando que viria a seguir. Gostei. Mas ela tem isso, tem o parabéns pra você. E não dá pra cantar junto, porque ninguém sabe esse ritmo. O ritmo que as pessoas sabem é parabéns pra você. É isso, parabéns em ritmo de samba. E aí vira, sei lá, tipo, parabéns em ritmo de pessoa cantando o hino dos Estados Unidos. E aí ela tem que fazer, tipo, todas as sílabas, cara, vai durar pra caralho. Ó, pai de Belém cantando parabéns pra você. Quando eu morava na casa dos meus pais, ele pegava a caixa de som do som, porque só tinha um som na casa, né? Nessa época. Ele pegava a caixa de som, carregava até o quarto e colocava na porta do quarto e colocava o disco dessa música aí. Parabéns pra você em ritmo de samba. É, e a gente era legal. A gente acordava com ele no máximo volume. A gente acordava, ele acordava a gente assim. Era bem legal, na verdade. Uma boa rotina. Próxima história? Minha vez, né? Sua vez. Eu quero deixar claro que, apesar de ser minha festinha, eu deixei vocês brincarem primeiro. Ah, muito obrigado. O título da história é Vale Tudo. Aí. É bom que a gente já sabe de onde que a gente vai tirar o nome dos personagens, se for preciso. E aí, Guga, Rafa e convidado? Tomara que seja o Caio S2. Tô aqui. Tudo belezinha? Eu sou... Qual é o nome dele, Rafael? Qual é o nome do herói do Vale Tudo? Ah, não sei, cara. Qual é o nome do herói do Vale Tudo? É Cássio Gabus Mendes. Eu sou o Cássio Gabus Mendes e tenho 20 anos e sou do Rio de Janeiro e escrevo pela primeira vez pro GugaCast diretamente do PC da faculdade para contar essa história que aconteceu no meu aniversário de 19 anos, o qual eu não lembro quase nada. É importante começar contextualizando que eu sou um cara que odeia comemorar o aniversário. Me amarro em ir nos dos outros, mas a preguiça faz com que quase todos os anos minha comemoração se resuma a um jantar informal com os familiares mais próximos. Eu não. Todos os anos eu faço a melhor festa que eu posso. Na verdade, eu vou pra um bar e convido todo mundo. Que é a melhor festa que você pode fazer. Exato, quase sempre. Exato, porque eu não preciso fazer nada, eu só vou lá. E normalmente quando eu chego já tem uma galera, inclusive. No entanto, minha mãe, mesmo sabendo disso, insiste com todas as forças para que eu faça algo. Ela sempre vem com uma comemoraçãozinha boba, filho, não custa nada. Essa é a senhora Gabus Mendes. Mas quase sempre deixo pra lá e terminamos no jantar informal de sempre. Ano passado foi diferente. Além de me incentivar a fazer alguma coisa, ela já veio com a ideia. Faz um churrasco no terraço do prédio. A partir do momento que a ideia já veio lapidada pra mim, as coisas se tornaram mais fáceis. Não precisaria pensar em nada, achei interessante e decidi fazer o tal churrasco. Os problemas começaram aí. Esse dito terraço não era no prédio em que morávamos, e sim no prédio da frente, onde tínhamos um apartamento alugando e onde morei toda a minha infância até me mudar pro atual. Sendo assim, tive que pedir pra síndica autorização pra poder usar e marcar o dia do aluguel. Tudo foi combinado, mas foi imposta uma condição. Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã. Branca é a tez da manhã. Que isso? Seria muito foda se realmente tivesse escrito no contrato. Tipo uma mensagem cifrada. Ele fala que não, brincadeira. Ela disse apenas que teríamos que entregar o espaço às 20 horas do dia do aluguel. Rafael, quando vai sair a análise de música de açaí? Bem, eu queria dizer sobre isso que eu preciso sair agora. Eu, no auge dos meus 18 anos, já fiquei meio puto. 20 horas era cedo demais, mas naquela altura não tinha mais pra onde correr, foi assim mesmo. Outra questão importante a se destacar é o péssimo hábito dos cariocas em chegar atrasados pra qualquer coisa. Marque um almoço meio-dia e ele provavelmente se transformará num lanche da tarde. Provavelmente, meus amigos eram de alguma tribo radical do culto do atraso carioca e tudo que marcávamos não acontecia menos de 2 horas depois do horário combinado. Era só ele marcar 10 da manhã. Sim, é a lavoura do atraso. As pessoas fazem isso comigo. Sendo assim, todas as evidências apontavam para que aquela comemoração fosse natimorta e isso começou a me preocupar. Outro problema foi a pluralidade dos meus círculos de amizade. Durante minha vida, fiz pequenos grupos de amizades muito próximas, em diferentes locais. Faculdade, escola, amigos de infância, fã-clube do Djavan e etc. Eu era um virgem em organização festiva e já teria que fazer uma logística absurda para decidir quem não chamar para que o limite de pessoas do terraço não fosse ultrapassado. Depois dá para ultrapassar o limite de pessoas do terraço, senão elas vão cair lá de cima. É, não seria um feliz aniversário. Não. Ia cancelar o aniversário, vários aniversários que ele ia ter aqui depois. Depois de alguns dias de listinha de nomes e avaliação de proximidade, escolhi os felizardos que teriam a honra de participar da minha festa ou não. Criei evento no Facebook e fixei em letras garrafais no topo da página. A festa será um churrasco e tem que acabar 20 horas, cheguem cedo. Tudo certo. Cara, eu nunca vejo esses convites do Facebook, porque eu recebo tantos que eu não enxergo. Direto as pessoas falam, por que você não foi no meu negócio? Eu não sei, eu não sabia que ia ter. Não, mas eu te convidei no Facebook. não funcionou. Não, é, eu também, assim, eu entro lá porque todo mundo faz evento pra qualquer coisa, cara. É, então, exato. Ah, vou transmitir um vídeo no YouTube, o cara faz evento e convida. Vou fazer, ah, é, vai ser, vamos assistir todo mundo junto, televisão no dia, o cara faz evento e convida. Eu não olho também, eu falo foda-se. É, não dá pra ver, não dá pra diferenciar o que é realmente de verdade, um convite de verdade. Às vezes é só alguém divulgando alguma coisa. Exato. Foi aí que chegou o grande dia. De manhã, já estava no terraço preparando as coisas com a ajuda dos meus pais, que são separados e não se dão bem. O que o amor por um filho não faz, hein? Pô, legal mesmo. Meu pai faria o churrasco. O coroa mandava muito na cozinha e fazia um excelente churrasco. Não teria que pagar por um churrasqueiro profissional. Dava pra economizar e comprar mais bebida, e foi o que eu fiz. O que mais tarde se tornou minha própria ruína. Cara, eu acho absurdo a ideia de você contratar um churrasqueiro. Como assim? Isso é uma coisa muito chique. Normal. Isso é coisa muito de quem tem dinheiro. Não, aqui em Brasília acontece direto. Sério? Você contratar um churrasqueiro. Caramba. É. E ele geralmente é tipo se chama contratar gaúcho. Um chefe. Ele geralmente quê? Se chama gaúcho. Você fala coloca... assim, me manda aquele contato do seu churrasqueiro, chega o WhatsApp assim, contato, gaúcho. Gaúcho aí. Churrasqueiro. Isso. Aí o cara chega com sotaque nordestino, né? Pô, tá isso. Aí. Eu sei. Mas por que chamam de gaúcho, cara? Ah, mas sei lá, é porque eu faço churrasco. Pô, legal. Sabe? Se tudo der errado, eu já tenho uma profissão pra onde correr. Olha aí. E aí, se eu for contratado pro aniversário, eu posso cantar a Lavoura da Amizade, que vai, tipo, deixar claro que eu sou gaúcho. Que você é gaúcho. Embora eu não seja. E eu chego lá, mas que música é essa que vocês estão cantando? E aí começa, até a pé nós iremos. E obviamente, Lavoura da Amizade começa assim. É o que eu imagino. Marquei a festa 12h30, já eram 14 da tarde, a única pessoa que havia chegado era minha namorada na época. Dentro desse tempo, eu já tinha bebido altas latinhas de cerveja com meu pai e já tinha começado a ficar alterado. 3h30 e só mais um amigo meu, o cara mais pontual do nosso grupo, tinha chegado. Caraca! Comecei a sentir um misto de preocupação e tristeza e já jazia bêbado no colo da minha namorada. Eis que meu pai resolve fazer uma caipirinha e me oferece. Eu já tava desiludido e entornei o copo numa golada única e carregada de frustração. Meus próprios amigos tinham simplesmente cagado pro meu aniversário e ninguém tinha aparecido. Corta a cena para 16 horas da tarde. Terceiro copo de caipirinha já tinha ido embora e uma grande quantidade de carne já tinha ficado pronta sem ninguém pra comer. Foda-se, tá tudo perdido. Queria ir pra casa e chorar com a cara afundada no travesseiro. E nunca mais comemorar aniversário, como era pra ter sido desde o começo. Eis que toca o interfone, minha mãe atendeu e disse que uns amigos estavam subindo. Imediatamente, meu coração se encheu de felicidade, mas ao mesmo tempo, eu tava puto da vida e minha vontade naquele momento era mandar todos ficarem lá embaixo. Pra minha surpresa, chegaram naquela hora 80% dos convidados de uma vez. Quase todo mundo, por uma razão sobrenatural, decidiu chegar às 17 horas da tarde em um churrasco marcado pra 12h30. Era completamente normal. Eu disse que eles não eram nada pontuais. O mais engraçado é que chegaram amigos de todos os círculos sociais de uma vez. Não tinha como ser uma pegadinha combinada. E que tipo de pegadinha de mau gosto seria sido essa, né? Isso, né? A festa finalmente começou, todo mundo comeu e começou a encher a cara de bebida. Tinha de tudo e como demoraram muito pra chegar, estava tudo estupidamente gelado. Eu, como disse antes, já estava completamente alterado, mas comecei a beber junto e nessa história foram mais uns 4 copos de caipirinha pra dentro. Caramba. É muita coisa. E o cara tem 20 anos só, hein? É. Triste isso, muito triste. Às 18 horas, todos os convidados já tinham chegado e a interação entre os diferentes grupos de amigos aconteceu. Ao contrário do que eu pensava, surpreendentemente bem. Todo mundo muito louco, interagindo, dançando e fazendo coisas que bêbados fazem, e um amigo meu decide chamar todo mundo pra assistir a Eurocopa na TV velha do porteiro. Caramba! Me lembro perfeitamente bem, quartas de final, Itália e Alemanha, jogo tava bombando e rapidamente se tornou o evento da festa. Todo mundo se acocorou em frente à tela chiada de 15 polegadas. As torcidas rapidamente se dividiram e virou uma verdadeira batalha de gritos dentro de um espaço que não deveria ter mais do que 4 metros quadrados. Ele foi pra cabine do porteiro, será? É, acho que sim, pra guarita, né? Por que eles não chamaram o porteiro pra festa e ele levou a televisão? Bom, porque o porteiro tava trabalhando, né? É bom. Os gritos estavam ensurdecedores. Talvez o álcool aliado à competição mexeu com o comportamento das pessoas, inclusive o meu. O jogo acabou, vitória da Alemanha nos pênaltis, e a galera, antes completamente descontrolada, começou a dispersar e voltar a fazer as suas coisas de bêbado. Esse quartinho era o quarto do porteiro mesmo, com cama e tudo. Por isso mesmo, tive a ideia de me recostar no travesseiro do cara para dar uma descansada, e foi aí que tudo se perdeu. Depois disso, só me lembro de estar descendo as escadas com minha namorada e minha mãe, apressadas, dizendo que a festa tinha acabado e que o porteiro, provavelmente querendo dormir, inventou pra síndica uma história de que tava rolando briga lá em cima e que esta exigiu a saída de todos imediatamente do terraço. Caramba, que porteiro sacana. Era só ter acordado, cara. Dormiu na cama do porteiro. Pô, mas era só acordar. Não precisava inventar uma briga. Mais uma vez, tudo some na minha memória e só lembro de um pequeno flash em que estava na minha cama. Depois disso, só acordei de novo no dia seguinte. Não estava entendendo absolutamente nada, mas aparentemente a festa foi excelente, porque minha mãe e meus amigos, no dia seguinte, só falavam dela e dos diversos acontecimentos que ali se realizaram. Tentei garimpar ao longo do dia informações sobre a noite anterior, mas não tive sucesso. Não sei até hoje se depois do jogo eu realmente participei da festa e estava louco o suficiente para não lembrar de nada, ou se realmente caí no sono na cama do porteiro e ali fui esquecido por todos até o final da festa, o que me parece uma hipótese pouco provável, dado que eu era o aniversariante. Caramba, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho. Exatamente. Todo mundo pensando, ah, deixa o cara dormir, e foi isso. Ele tá mal, e pronto. Enfim, essa foi a história do provável melhor aniversário que eu já dei, mas o único que não lembro. E até hoje meus amigos comentam em mesas de bar eventos do fatídico dia que eu não presenciei ou não lembro de ter presenciado. Eu tenho alguns aniversários que eu não me lembro também, pelos mesmos motivos que o nosso amigo Cássio Cabos Mendes relatou aí. E é legal mesmo assim. Ainda assim, eles foram alguns dos melhores aniversários. Só queria dizer que eu nunca apaguei por causa de bebida e eu acho que isso é mito. Cara, mas é que você nunca tomou tequila o suficiente. Tequila faz isso com você. Eu já tomei bastante tequila a ponto de vomitar rios, litros, mas aí, nunca mas apaguei. Mas aí é porque você vomitou. Então você não tomou a tequila da qualidade necessária pra isso acontecer. Da okay. Falta de qualidade necessária. Isso, exato. Não, é a única tequila que eu já tomei foi aquela porcaria da... né, então... Mas... que bom que a gente elimina aqui um possível patrocinador nesse momento. Eu blipo. Ao contrário do nosso amigo, eu realmente curto meu aniversário, como eu tô deixando bem claro aqui, né? Eu sou fã do meu aniversário. Sabe uma coisa que eu gosto? Receber parabéns no Facebook. Pode mandar. Pode mandar todo mundo. Eu sei que vai falar assim, caramba, Google, você tá falando isso? Todo mundo... Pode mandar. Pode mandar e eu respondo todos. Eu tenho vários contatos no Facebook que a única conversa que eu tenho com eles é parabéns. Eu dou parabéns pra eles no aniversário deles e eles no meu. E eu não acho isso horrível, não acho constrangedor, não acho que, putz, olha que estranho, a última vez que eu falei com um cara faz um ano, vou falar de novo. Não, eu acho ok, cara, é ótimo isso. E é melhor porque tira a pressão do outro cara que, ao saber que era o meu aniversário, pensou que seria legal me dar parabéns, porque ele não lembrou que é meu aniversário. E é ok isso. Não faz sentido o cara ficar lembrando que é seu aniversário. O Facebook, ele tem isso numa agenda e a agenda avisou ele, tá ótimo, que bom. E aí ele pensa assim, poxa, eu quero dar o parabéns. Já, isso é legal demais, só que tira a pressão do cara tentar achar meu telefone, me ligar sem ter assunto. Aí ele só me dá o parabéns e tá valendo, beleza. Eu acho ótimo, eu acho lindo. Tem vários amigos que falam assim, ah, que horrível, é tão impessoal, né, o parabéns pelo Facebook, por texto. Não, cara, é pessoal igual, só que você tirou toda a parte que era ruim. E ficou só a parte legal, que é você receber parabéns. É, eu sou igual o Cássio Gabos Mendes. Eu não gosto do meu aniversário. Eu tenho muita preguiça de organizar uma festa. Eu tenho milhares de círculos de amizades diferentes que não se conhecem e aparentemente não combinam. Pra evitar isso, eu sempre digo que não vou comemorar. E vai chegando perto, todo mundo começa a insistir pra eu fazer pelo menos uma coisa, pelo menos um almoço, pelo menos uma janta, pelo menos um churrasco. E eu acabo fazendo umas 3 ou 4 comemorações diferentes, mas muito pequenas. Eu recebo parabéns no Facebook, eu não me importo, eu acho legal, eu respondo todos também. Mas eu não dou parabéns pras pessoas. E mesmo assim, elas continuam me dando parabéns no meu aniversário. Então eu sinto que elas realmente gostam disso e eu fico feliz. Mas eu não respondo porque eu não dou a mínima pra aniversário, cara. Eu não consigo achar isso importante. Eu não acho importante você fazer aniversário. Não é importante. Você tem razão. Realmente não é importante. Só é legal. Só é uma coisa legal. É o seu aniversário. É legal. Não é importante. Eu não fico chateado quando as pessoas esquecem. Normal. Eu acho ok. Mas é muito legal, cara. Seu aniversário é uma coisa muito bacana. E quando eu organizei a sua festinha de aniversário, foi épico. Foi épico. De fato. É, eu não sei, assim, porque eu nunca liguei pra aniversário porque eu nunca comemorei aniversário. Minha família, ela não tinha essa tradição, não era uma coisa. E só que aí depois de adulto e tal, minha ex-esposa, ela amava aniversário. E ela, não, vamos fazer, é legal, é bacana. E aí eu meio que entrei na pilha dela, assim, e hoje em dia eu meio que gosto de aniversário. Então eu acho legal, assim, tipo, fazer, sei lá, marcar um barzinho, que seja, tá? Eu não sou um cara que eu tenho 1 bilhão de amigos, né? Então pra mim é fácil chamar, sei lá, 5, 6 pessoas e tal, marcar um barzinho, todo mundo come alguma coisa, bebe, e é isso aí, vai todo mundo pra casa feliz. Mas como você não tem 1 bilhão de amigos, você tem 1 bilhão de seguidores no Twitter? Seguidores não são amigos, né? Inclusive uma parcela das pessoas me segue só pra poder desejar todo o meu mal que elas puderem, né? Porque isso nunca é a internet. Eu nunca leio os comentários, eu não sei. Eu só vejo os seus tweets. Bom, Caio, mas se eu esquecer do seu aniversário, desde já, parabéns. Obrigado, eu também, Rafa. Parabéns, Caio. Mesma coisa pra vocês. Não, do Google eu sei porque é essa semana. Mas você também, Rafa, parabéns, felicidades. Obrigado. E comigo, alimente seu gato. Comigo você nunca vai esquecer porque eu lembro as pessoas. Eu falo, amanhã é meu aniversário, me dá parabéns. Porque eu realmente gosto do meu aniversário. Se eu esquecer e meu celular quebrar, meu celular apagar até lá, parabéns desde já. Você nunca vai esquecer. E a melhor festa de aniversário que você pode fazer depois de adulto é num bar. Você marca um bar e vai pra lá. Só isso que você tem que fazer. Você não tem uma organização absurda. Você marca um bar, vai pra lá e convida todo mundo que você conhece. Não é todo mundo que vai. Vai ter uma galera e beleza. E elas estão no bar, elas podem fazer o que elas quiserem. Elas podem ir embora a hora que elas quiserem, sabe? Não tem aquele negócio de, ah, eu tô na sua casa, não quero abrir a geladeira. Não, elas estão no bar, normal. É a melhor coisa, é o melhor jeito. Todo ano eu faço isso. Eu contei aqui antes da gente gravar o programa. Eu já marquei uma festa dessa e não foi ninguém. E quem foi, ficou lá se sentindo preso porque não tinha mais ninguém. E ela não podia ir embora. Quando eu fiz, deu certo. E foi todo mundo. Verdade. Foram todos os seus amigos. Eu fiz pra você e não chamei os meus amigos, eu chamei os seus amigos. E deu certo. Mas, continuando a minha história. Todo ano eu faço isso. Eu pego um bar, eu marco lá, e no dia eu ainda falo no Twitter, ó, tô no bar tal, vem aqui e me dá parabéns. E tem uma galera que vai. E eu acho super legal. Agora que eu tô aqui expatriado, esse vai ser meu segundo aniversário aqui. E não vai ser exatamente assim. Mas ainda assim vai rolar, vai ter uma festinha, ter todo mundo que eu conheço, e vai ser muito legal. Ok, posso ler o próximo? Vai lá. O próximo se chama Brega e Chique. Olá, Guga, Rafael e Kai. Tudo bem com vocês? Eu sou Arnaldo. Moro em São Paulo. Assinante. Assinante ouvinte frenético do GugaCast. E antes de começar minha história, gostaria de dar meus parabéns pelo aniversário, Guga. Que você continue nos alegrando com esse podcast maravilhoso. Obrigado, cara. Obrigado, Arnaldo. O Arnaldo é ouvinte mesmo, a gente sempre interage lá no Facebook. Há longínquos anos atrás, onde tinha uma vida nômade e não conseguia ficar mais de 1 ano em um lugar só, eu, meus pais e meu irmão mais novo morávamos numa cidade isolada de tudo, no inóspito Mato Grosso do Sul. Trabalhava na construção de uma usina hidrelétrica e tinha dura rotina de acordar às 4 da manhã para viajar 40 km de estrada de chão até o local do trabalho. Isso Nossa. Quando o tempo permitia, pois quando chovia era praticamente impossível chegar no trabalho. Que vida doce. Na época que estava prestes a completar mais 1 ano de vida, comentei com os meus pais que não queria fazer nada muito festivo, só um bolo barato e algumas latinhas de cerveja entre nós, mesmo porque nunca tive a vontade e saco de festas de aniversário. Apenas gosto de comemorar com familiares mais próximos com coisas bem simples. Pois bem, meu aniversário nesse ano caiu numa terça-feira, o que significa que o próprio dia, uma terça, já estava previsto para ser uma bosta. Longe da sexta e próximo da segunda, o que podemos esperar? Uma bela reflexão. Eu tinha um amigo que ele dizia que o dia favorito dele era segunda-feira porque era o mais longe possível da próxima segunda. Eu até hoje estou tentando entender. Já imaginei que não teria nada além de um bolo e 2 latinhas de cerveja. Cheguei por volta das 20h30 em casa, sem perceber estranheza nenhuma. Lá estava na sala minha mãe, assistindo Jornal Nacional e tricotando um tapete, coisa que adora fazer até hoje, e com sua calma diz boa noite. Vou em meu quarto, tiro as botinas sujas de lama seca e minha roupa com cheiro de suor, e estava como se fosse num dia qualquer, cansado e já me encaminhando para aquele banho, e esperando tomar algumas poucas cervejas para dormir e começar tudo novamente no outro dia. Do meu quarto, grito para minha mãe, pedindo onde estava minha toalha de banho. Ela me responde que estava na varanda. Eu só queria comentar uma coisa engraçada, que esse negócio de usar a palavra pedir com o intuito de perguntar é um negócio que me confunde muito a cabeça. É bem típico do Mato Grosso. Eles falam isso. A minha ex falava assim, ela é do Sul. E no Sul também. Falar, né? Ah, pediu de você. Fulano pediu de você. Perguntou sobre você. Isso me confundia o tempo inteiro, cara. Era muito complicado. E vocês já ouviram pedir obrigado? Ah, não precisa pedir obrigado. Nossa, não. É mais estranho. Eu não entendi nem o significado. É tipo, não precisa dizer então, obrigado, é isso? Não precisa dizer obrigado, é. Caramba. Você fala assim, ah, obrigado por essa comida. Fala, ah, você não precisa pedir obrigado. Nossa. Isso não estou pedindo ouvido. Obrigado. De onde é isso? Estou agradecendo. A família da minha esposa faz isso. Eles são do Goiás. Do Goiás. Do Goiás. É assim que as pessoas do Goiás falam, do Goiás. É igual Elas falam Recife. De Goiás, igual Recife. Então, o Arnaldo gritou para a mãe dele pedindo onde estava a toalha de banho. E ela respondeu que estava na varanda. E aí ele continua aqui. Vou para a varanda para pegar a toalha do jeito que estava mesmo. Afinal, o trajeto era curto e o local onde estava a toalha era atrás da casa. Logo, ninguém iria me ver de cueca. Isso se não houvesse aquele detalhe de ser meu aniversário e meu pai, na inocência, tivesse preparado uma festa surpresa, coisa que nunca tinha feito antes. Sim, amiguinhos, não sei por que raios meu pai inventou de fazer. Ele estava na melhor das intenções, comprou muita bebida, fez um baita churrasco e convidou a rua inteira para a minha festa. Chutando por baixo, tinha umas 30 pessoas com aquele olhar constrangedor quando começaram a cantar "Parabéns pra você". Ah, assim, em ritmo de samba? Ah, parabéns. Parabéns. Eu preciso dizer nesse ponto, cara, que festa surpresa é uma coisa que não devia existir na vida adulta. Eu não sei se vocês concordam, mas... Eu concordo que festa surpresa, ela só é legal em filme. Ela não é uma coisa boa, ela é uma coisa ruim. Ela dá errado. Se a pessoa descobrir, deu errado. Se ela não descobrir, ela acaba não aparecendo, dá errado. Ela chega lá, toma um susto e acaba não sendo como queria. Ela dá errado. E pra mim, pessoalmente, eu gosto de participar da preparação da festa. Então você tá me tirando uma das melhores partes. Então eu acho também que não devia existir. E pior do que isso é a festinha surpresa no trabalho. Putz. Festinha surpresa no trabalho acontece sempre, e no meu trabalho era uma tradição de fazer uma festa surpresa pra todo mundo. Então, nossa, obviamente, não era uma surpresa nunca. Porque sempre tem uma festa surpresa, e aí era aquela coisa constrangedora. Você não ia na sala de reunião porque sabia que ia ter coxinha lá e que ele estava preparando sua festa. Você ia estragar a surpresa. Então, uma coisa muito derrotada. Mas uma vez... eu fui numa festa surpresa, olha só, o pessoal falou assim, olha, vai ter uma festa surpresa e vamos lá que vai ser legal. E eu não conhecia o aniversariante. Aí a gente foi na festa surpresa, tava lá todo mundo conversando, comendo numa boa, e aí falaram assim, o aniversariante tá chegando, tá chegando. E aí todo mundo fez silêncio, apagaram as luzes, pra quando ele abrisse a porta, rolar aquele parabéns. Aí tocou a campainha. Aí o pessoal abriu a porta e começou, parabéns pra você. Aí, de repente, o pessoal que tava na frente, que tava vendo o aniversariante, foi parando, assim, de cantar, sabe? Nesta data... e parou, assim. Aí, quando todo mundo parou, eu consegui ver, era o cara que tava entregando o garrafão de água. Putz! E aí, a pessoa levou um susto e bateu a porta na cara dele. E aí veio uma pessoa gritando lá de dentro, é a minha água, é a minha água. Que bosta. E aí o pessoal teve que abrir e mandar ele entrar pelos fundos enquanto fechava e todo mundo se preparava de novo pra cantar parabéns pra você quando o aniversariante realmente chegasse. E a gente gostava muito de imaginar que nesse dia era aniversário do cara do garrafão e ele ficou emocionado, porque alguém lembrou. Por um tempo, né, e depois não. Por um tempo. Por alguns segundos. Exatamente. A gente contou aqui nossa opinião sobre festa surpresa e acabou até diminuindo o fato de que o cara chegou na festa surpresa dele de cueca na varanda de casa. Continua aí a história. Isso não diminuiu nada o fato de que ele chegou de cueca na própria festa. Ele chegou de cueca na própria festa. E a mãe dele meio que devia saber na hora de falar assim, sim, pega sua toalha na varanda. É, pega sua toalha não é uma boa frase pra fazer a festa surpresa, né? E se o cara tivesse pelado? Por sorte, ele tava de cueca. Eu acho que é assim que ele deve enxergar essa situação. É, ele continua aqui. Eu, com um sorriso amarelo e não sabendo o que fazer nessa impossible situation, fiquei ali parado esperando aqueles longos segundos passarem. Quando terminaram e aquele silêncio constrangedor parava sobre todos, falei obrigado e saí correndo para o meu quarto. Coloquei uma roupa e voltei para a festa com uma cara normal, tentando fingir que uma cena de terror não tinha acontecido segundos atrás. Ele aguentou o parabéns inteiro de cuequinha na frente da galera? Não, pior. Ele aguentou um silêncio constrangedor que parava sobre todos de cuequinha. Caralho, não. Se fosse comigo, eu olhava, via aquele monte de gente, já voltava correndo pro quarto. Aí, não, sai correndo, porra. Sempre é a solução. Exato, eu sempre faço isso. Entreguei a paçoca pra criança, sai correndo. Meu primo atropelado, sai correndo. Cumprimentei todos e rimos muito. Depois bebemos e comemoramos. Foi até uma festa legal, nunca acontecida antes comigo. Nunca fui muito fã desse tipo de festa, pois gosto de sempre estar no controle da situação e espero que ninguém faça mais isso comigo. Abraços! Fica aí a dica, se você é um familiar do Arnaldo, do Mato Grosso do Sul, não faça mais uma festa surpresa pra ele. É, cara, não faça festa surpresa pra ninguém. Não vale a pena. Apenas fala pro cara, se você quer fazer uma festa pra ele, fala assim, olha, a gente vai fazer uma festa pra você. Esteja de banho tomado no dia tal que o pessoal vai aparecer aí. Ou vá pra casa de fulano que a gente vai fazer uma festa lá pra você. É, leva aí uma pinhata. Aí as coisas não correm risco. É. Leva uma pinhata. Dentro da pinhata tem uma surpresa. Ou leva um bolo e dentro do bolo sai um cover do Sebastião Lazzaroni cantando parabéns pra você. A gente, eu e o Rafael, a gente tinha uma brincadeira uma época que a gente falava que quando a gente apresentava ele pra alguém, a gente falava que a profissão dele era sair de dentro de bolos em aniversários, que esse era o emprego dele. Era sempre assim. E aí ele, aí a pessoa perguntava, sério? E ele dava sempre a mesma resposta. Fala aí, Rafael. Eu sempre dizia assim, é, muita gente acha que a vida de sair de bolo é só glamour e glacê, mas é muito difícil. Na verdade, a gente inventou essa história toda. Você lembra por quê? Não. Porque a gente ia sair um dia, nós dois queríamos o carro e... Você falou, bom, eu levo você onde você quiser e depois eu saio. Tudo bem, eu ia na casa de um amigo que era muito longe. E aí, o Cláudio ia sair com a namorada dele e você resolveu pegar o Cláudio, sei lá por quê. E aí a gente ficou muito sem graça que o Cláudio tava com a namorada e a gente ia ter que ir muito longe me deixar. E aí a gente inventou essa história que eu ia sair do bolo. Ah, é verdade. Eu dei essa, resposta maravilhosa de que a vida de sair de bolo não era só glamour e glacê. E ela realmente acreditou. E a gente chegou no lugar, só que o lugar não parecia uma festa, né? Tava com a luz apagada, os carros estacionados na garagem. Aí ela falou, boa sorte com o bolo. Foi aí que a gente percebeu que ela tava acreditando mesmo na história. Ela acreditou totalmente, foi muito bom. Caraca. Vai lá, Caio. Próxima história aqui tem o título Páginas da Vida. Olá, irmãos Mafra, Caio e possíveis convidados. Meu nome é Arnaldo, tenho 25 anos e vos escrevo de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Assim que ouvi do Guga no último episódio, o convite para o envio de história de aniversário, uma leve tristeza tomou conta da minha mente. Tudo começou em 1998. Rafael, o que aconteceu em 98? Bom, em 98 foi ao ar a temporada 3, considerada o auge da série Kenan e Kel, uma grande série. O que mais? Não, é só isso que eu lembro. O Arnaldo colocou algumas coisas aqui também. É verdade, o Arnaldo coloca aqui, ó. Ano em que Titanic quebrou recordes de bilheteria, o Chicago Bulls se sagrou campeão da NBA, o novo Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor e, mais importante, especialmente para os fins dessa história, ocorreu na França a Copa do Mundo de Futebol. Eu não me situei ainda no tempo, Rafael. O que mais aconteceu no ano de 1998? 1998 é quando nasceu o Google. Ó! Uhum. Que mais? Foi quando o Walter Kohn e o John Popple ganharam o Prêmio Nobel de Química. Eu acho que eu lembro desse ano. Que mais? É, ainda em 98, foi a primeira publicação da versão impressa do Jornal Diário de Economia e Finanças Português, Jornal de Negócios. Ah. Que no ano anterior tinha sido lançado na internet. Uhum. Agora eu lembrei. Tá. Beleza. Contextualizados, ele continua aqui. Naquela época, eu, um garoto de 5 anos de idade, era apaixonado pelo esporte bretão e tudo o mais relacionado. Lembro-me de colecionar o álbum da Copa e bater tapão. É assim que chamamos bafo aqui em Minas. Que é um nome que faz... muito melhor, né? É um nome muito melhor do que bafo. De agora em diante, eu só vou falar tapão. Tapão. Ok. Todas as vezes que você precisar usar, você vai usar tapão. Uhum. É, porque bafo vem em todas as conversas, sabe? É, dia a dia tá ali, né? Uhum. É. De trocar tampas de Coca-Cola por mini craques, os quais tenho até hoje, incluindo Romário, Dunga, Djalminha, Denilson, Ronaldo, Tafarel, etc. E assistir alucinado na TV qualquer notícia relacionada à seleção que estava se preparando para a possível conquista do pentacampeonato. Chegada a época da Copa, eu e meu pai assistíamos a todos os jogos que podíamos. Meu pai conseguia sair cedo do trabalho e acompanhar ao meu lado os jogos do fim da tarde barra noite, ou fim da tarde ou noite, como o Rafael prefere, e eu, apenas um moleque, conseguia ver praticamente todas as partidas. À medida que a seleção canarinho avançava, uma coisa que ele tá fazendo no texto e que eu, na minha época de jornalista, né, de escrever notícia, tanto pra jornal impresso, site, esse tipo de coisa, meus editores queriam me dar uma voadora, era colocar esses negócios. Esporte bretão, seleção canarinho. O Scratch, tipo, canarinho. É, sabe? Não, cara, é só, tipo, futebol, seleção, Não tem isso, sabe? Mas como é um e-mail pro GugaCast, você pode. Quando eu achava ainda que eu ia ter uma carreira no jornalismo, eu tinha uma ideia de que eu ia ser diretor de redação de um grande jornal ou revista apenas para proibir as pessoas de se referir aos argentinos como hermanos. Exato. Puta que pariu. Nada contra os argentinos, mas é que... primeiro que eles nem sabem que a gente chama eles assim. E outra, é ridículo. É ridículo. Os hermanos? Como assim, hermanos? Que merda é essa? Fala irmãos, então, se é isso que você quer dizer. Mas ok. Continuando aqui. À medida que a seleção canarinha avançava... Peraí. Pra se referir ao Marcelo Camelo e ao Rodrigo Amarante, eu posso me referir a eles como os hermanos? Pode. Eles você pode. Obrigado. E ao irmão Henning também. Maravilha, era a minha próxima pergunta. À medida que a seleção canarinha avançava, um fato que parecia ser obra do destino começava a se tornar cada vez mais concreto. Rapidão, Carlos Germano não, você tem que falar Germano. Quase perdeu o time. A final do Mundial, na qual o Brasil poderia conquistar o aguardado quinto título, seria no mesmo dia do meu aniversário de 6 anos. Ei, babou demais. Eita, rapaz. 12 de julho de 1998. Pra mim, seria a realização de um sonho, pois já imaginava numa festa temática, toda a família e amigos alegres, comemorando a conquista da nossa nação, ao mesmo tempo em que celebrariam minha sexta volta ao redor do sol. Seria perfeito. Além disso, acrescentando um tom sombrio à história, na Copa do Mundo anterior, em 1994, meu avô havia falecido no dia em que o Brasil conquistara o tetracampeonato. Nossa. Seria para minha família uma maneira de virar a página e reencontrar a alegria no futebol. Nossa, é igual aquele menino tadinho que fez o aniversário dele na corrida que o Senna morreu. E a gente já sabe que o desfecho, né? Ah, exato. Passando pela Holanda nas semifinais, nossa seleção garantiu sua vaga na final, em que enfrentaria o time da casa. Pronto, tudo estava conspirando para que meu sonho ocorresse. Meus pais então planejaram tudo. Pediram a meu tio para usar o salão de festa do prédio dele, já que morávamos em um minúsculo apartamento e não teríamos condições de alugar um salão. Minha mãe fez uma decoração com as cores amarelo e verde para enfeitar o local. Meu pai conseguiu emprestada uma TV de 29 polegadas. Uau! Talvez a maior que eu já vira em minha vida até então, para que todos os convidados pudessem acompanhar o jogo. Minha tia-avó... Caraca, isso... Cara, esse é um nível de parentesco que nunca existiu na minha família. Tia-avó? Tio-avô. Quem é essa pessoa? Ah, é tio do seu tio-avô. Foda-se! Eu acho que eu também não tenho isso, não. Tio-avô é um negócio que não existe, assim, nunca existiu. Anyway, minha tia-avó, no caso dele, sortudo, que tinha uma tia-avó... Ainda uma mais... confeiteira... profissional, olha lá. Ainda mais confeiteira profissional. Porra. É demais. Fez um bolo de aniversário com um formato de campo de futebol e colocou meus mini craques como decoração no topo. Vi muito desses bolos na época. Maravilhoso, hein? Muito bom. Eu tava pensando ontem, eu acho que o meu bolo favorito era aquele bolo de coco que as mães embrulhavam em papel laminado. Uhum. Que é molhadinho e tal. Sim. Eu acho que é o meu bolo favorito. Curto não. Sério? Sério. Você não gosta de coco? Uma coisa com coco, pra ser boa, tem que ser muito boa. Eu nunca gostei de coco, mas agora que eu não como mais açúcar e não como mais carboidratos, coco, às vezes, ajuda em algumas coisas. Então, eu tô mais tolerante ao coco. Mas, em Brasília tinha uma parada que chamava bolo gelado em umas festinhas de criança. Sim, é verdade. Vinha embrulhado no papel alumínio e era maravilhoso. Existe isso em São Paulo, Caio? Sim, é esse bolo de coco. Mas não era sempre de coco. Às vezes era um bolo... sabor bolo. Às vezes era de chocolate também. Bolo gelado, isso era maravilhoso. Sim, o bolo gelado, tradicionalmente aqui, era bolo de coco. Se a gente tiver um ouvinte... Feliz que a gente teve essa conversa sobre coco. Se a gente tiver um ouvinte na Flórida que queira me mandar um presente, me manda um bolo gelado que vai ser foda. Continuando aqui. Meu pai, porém, sempre muito sábio, questionou minha mãe um dia antes do jogo. Será que não é melhor marcarmos a festa pra antes do jogo? Não, que eu acho que o Brasil vai perder, mas o Arnaldinho ficaria muito triste. Acredito que é melhor termos a festa antes, despedir os convidados, então cada um assiste a partida de sua casa. Minha mãe não deu ouvidos e disse que seria uma festa muito mais animada se todos nos emocionássemos junto com cada lance e, ao final, celebrássemos a conquista. Eu acho que ela tava certa, ainda sabendo do desfecho, eu acho que ela tava certa o tempo inteiro. Foi muito não, melhor, cara. Você certo. Não pode fazer a festa e todo mundo vai pra casa depois. Isso é terrível. O risco do Brasil perder é um risco. Todo mundo que tá lá sabe disso. Exato. Parabéns, mãe do Arnaldo. Mas ela é uma criança de 5 anos. Ah. Eu acho que podia poupá-la da decepção. Era só falar que o Brasil tava jogando de azul. 5 anos. Mais decepcionado ainda deve ter ficado o Galvão Bueno, que não pôde pedir pro Olodum tocar depois da vitória. É, então. Não conseguiu usar a participação do Márcio Canuto, né, em algum lugar, gritando: "Estamos aqui no meio da França!" Márcio Canuto, cara, é um cara que eu acho que esse vai morrer ao vivo. No meio do carnaval. Feliz, né? Feliz. Felizaço. Fazendo tendo, né, o dia mais feliz da vida dele. Que legal que nesse e-mail a gente chegou à previsão da morte ao vivo do Márcio Canuto. Passamos por bolo de coco. E aí, final, a morte do Márcio Canuto. Então. Como se o aniversário do cara já não tivesse sido triste o suficiente, a gente ainda associou mais isso. Se o Márcio Canuto morrer ao vivo, a culpa é do teu aniversário. E sua, Caio? Não, minha não. Só constatei um fato. Tá bom. Continuando aqui. Veio o fatídico dia e começou a festa. Assistíamos a partida enquanto nos deliciávamos com salgadinhos. Na minha mente infantil, agora com 6 anos de idade, não havia chances do Brasil não ser campeão. Nunca havia experimentado as dores e decepções da vida. Aquele time era perfeito, não haveria chance para a França. Não era então perfeito, começou... né? Não é, nem um pouco, gente. Então começou... Nossa, tinha Júnior Baiano, cara. Não era Júnior Baiano? Não, tinha o Romário, cara. Os caras cortaram o Romário. É verdade. Era Zagallo, né? Ah. Nossa senhora, vocês vão ter que me engolir. Chegou longe demais, aliás. Exatamente. E então começou o meu pesadelo. Lembro-me de um careca francês marcar 2 gols. Os adultos na festa, percebendo a mudança na minha fisionomia, diziam: "Não se preocupe, já já a gente vira esse jogo." Veio o terceiro gol. Quando o juiz apitou ao final da partida, fiquei sem chão. França campeã. É isso a vida? Será que todos os nossos sonhos são ilusões e vazio? Fiquei muito triste e talvez ali tenha aprendido que a vida dali pra frente seria dura e cruel. Mas os presentes e docinhos levantaram meu espírito. Crianças têm incrível capacidade de recuperar a alegria em pouco tempo. O que eu gostei foi que, perdendo pra França, ele fez perguntas existencialistas como Jean-Paul Sartre. Automaticamente ele ficou tudo em preto e branco, ele tava fumando. Isso. E usando uma camisa listrada e uma boina. 4-0 pra França. Exato. 3-0. Não, agora foi 4. Ah, sim. Teve esse gol do Sartre aí. Do Sartre. Recentemente, olhando um álbum de fotos na casa dos meus pais, encontrei o registro daquele dia. É visível nos rostos de cada convidado da festa a decepção e tristeza. São poucos os sorrisos registrados. Cresci e continuei fã de futebol. E, pra minha alegria, a seleção brasileira se retratou comigo na Copa seguinte, 2002. Como diria Clarice Lispector, o tempo cura todas as dores. Obrigado pela atenção, parabéns pelo podcast, larararará. Eu acho que foi então, o Arnaldo Jabor que falou isso aí. É possível. Ou o Laí Ribeiro. A gente tava falando sobre como eu gosto de aniversário, ao contrário de vocês, que não apreciam a beleza de um bom aniversário. E uma coisa que não tem a menor importância e não faz sentido nenhum, mas eu adoro, é conhecer pessoas que fazem aniversário no mesmo dia que eu. Nossa! Muito bem. Nossa! Por que, Guga? Eu não sei, eu acho incrível, cara. Eu acho super legal. Toda vez que eu descubro alguém novo, e a pessoa fala assim: "Ah, você faz aniversário no dia 25 de outubro? Eu também." Eu falo: que incrível! Que coincidência maravilhosa da história! Tipo, a gente nasceu no mesmo dia e agora a gente tá aqui. Não é incrível? Não. Não. Eu tenho uma tia que nasceu no mesmo dia. E, na verdade, eu nasci no mesmo dia que ela, né? Que é a minha querida tia Tânia. Aliás, tia Tânia, parabéns. Feliz aniversário. E desde que eu nasci, eu sempre fiz aniversário no mesmo dia que ela. Ela faz a maior questão. Ela sempre me liga no meu aniversário. E isso, inclusive, me ajudou a aprender a receber parabéns de adultos. Porque eu sempre recebia dela. Porque quando você é criança e um adulto liga pra você, é bizarro, né? Por que esse adulto quer falar comigo no telefone, né? Sendo que a gente exato. É, então... E como eu sempre falava com ela, isso fez com que essa dificuldade dos aniversários ficasse mais fácil pra mim. Depois... Eu acho que aí tá uma adaptação. Você me ensinou um dia, você falou: "Cara, não adianta você ligar pra dar parabéns pra uma criança até ela ter 12 anos. Se você não vai mandar um presente, não fale nada, ela não liga." É, e é o que eu faço. É o que eu faço também. É. Mas tem adultos que fazem isso. Na verdade, hoje eu aprendi que quando a pessoa liga pra te dar parabéns, ainda mais, assim, tipo, tio, distante e tal, antes eu ficava meio constrangido, assim: "Putz, eu não sei o que falar. E aí, mas e aí, tio, tá tudo bem?" E eu descobri que eu só não preciso falar nada. Só dizer obrigado, não precisa ser longo, não precisa ser, você só precisa ficar feliz e agradecer, só isso. Você não precisa ficar constrangido, normal. Eu aprendi a aceitar o parabéns. Isso foi um grande crescimento pessoal pra mim. Mas então, falando das pessoas que fazem aniversário no mesmo dia que eu conheço mais duas pessoas que fazem aniversário comigo, que é a Drua, que é minha amiga, e ela mora na Inglaterra hoje, mas a gente já fez algumas festas, ela uma vez fez uma festona comigo lá no O'Malley's. Eu combinei nessa minha ideia de fazer festa no bar, eu falei isso pra ela, ela falou, beleza, eu vou fazer a minha também lá no mesmo dia. E foi do caralho, foi muito legal. E recentemente eu descobri que o Thiago, que é meu parceiro lá do Spotify, o Spotify é meu cliente, né, a gente trabalha pro Spotify. Ele é a pessoa que cuida da nossa parceria no Spotify. Aí um dia a gente tava conversando e tal, a gente tava na Suécia, e aí ele me falou assim, ah, dia 25 é meu aniversário. E eu fiquei, o meu também, que legal! E eu acho muito legal, cara. É muito legal muito ter bem. Gente que faz aniversário no mesmo dia que você. E você sabe o que também aconteceu no dia 25 de outubro de 1978? Eu sei várias coisas. Diga. Eu sei que foi o dia que estreou o filme Grease no Brasil. Exato, em São Paulo, né? Porque não estreava no Brasil todo ao mesmo tempo. Mas eu sei várias coisas porque meu pai comprou os jornais do dia que eu nasci e eu tenho eles até hoje. Sim, eu também. Isso é uma coisa bem, bem bacana, na verdade. É uma ótima ideia. Não é? Sim. Eu tenho os jornais do dia que o Eric nasceu também. Ah, eu não tenho das minhas filhas. Mas o do meu aniversário eu tenho ele pendurado na parede no meu escritório. Eu tô olhando pra eles agora. O que mais aconteceu no dia do seu aniversário, Rafael? Bom, os deputados votaram pela eleição direta e fim dos biônicos. Teve um protesto árabe nas ruas. O Figueiredo queixou-se da oposição. O Galvez disse que os juros externos cairão. O reajuste salarial foi de 40,9%. Meu Deus! Foi proposto um novo aumento para o leite. Uma enchente podia deixar Belém sem alimento. E o Kennedy estava mais fraco em New Hampshire. Nossa. E não era o John Kennedy, era o Robert Kennedy. Isso. Bom, posso ler o próximo? Pode. Manda bala. A Indomada. Olá, pessoal. Me chamo Arnalda e descobri o podcast de vocês no episódio do Dia das Crianças. Pô, foi bem recente. Aliás, balas de Coca-Cola são minhas favoritas eternas ainda. Alá. Eu sou de bem. Tá vendo? Você acha legal encontrar a pessoa que gosta da mesma bala que você? Mas se ela gosta de uma coisa igual eu, ela foi exposta a isso e levou aquilo como algo positivo. Mas muita gente gosta dessa bala, senão a bala não existia. A pessoa fazer aniversário no mesmo dia que você é só estatística. Mas então, mas você encontrar essa pessoa não é uma probabilidade estatística. Principalmente quando eu encontrava pessoas que nasceram no mesmo dia que eu e elas eram completamente diferentes. Aí foi ali que eu falei, porra, Cavaleiro do Zodíaco é tudo uma mentira. É verdade. Porque ser de Áries não me serve de nada. Não, pera aí. Você pode dizer que o horóscopo é uma mentira. Agora, okay. Cavaleiros do Zodíaco não, porra. Ok. Exato. E desde então, estou meio que maratonando o GugaCast sempre que possível. Obrigado. Faz mais vezes. Fala pra sua família fazer isso também. Sim. Bom, histórias fail de aniversário é o que não falta pra mim. Por isso, como devem imaginar, eu odeio fazer festas de aniversário. Tadinho. Sabe essas pessoas que gostam de, sei lá, tofu? E aí você fala que você não gosta de tofu e ela fala assim, não, mas é que você nunca provou o meu tofu. Sim. Eu acho isso de pessoas que odeiam fazer festa de aniversário. Deixa eu fazer a festa de aniversário pra você que vai dar certo. Tá aí outra profissão que você pode levar. Além de gaúcho, você pode ser, né, um birthday planner. Ok. Eu nunca gostei muito das minhas festas de aniversário, logo vocês entenderão o motivo. Mas eu adorava organizar as festas com a minha mãe. Escolher temas, alugar painéis, comprar roupas, sapato novo, comprar as parafernálias todas, fazer as lembrancinhas. Isso sim eu ainda amo. Mas a festa Nossa. Em si, af, que porre. Nossa, que alegria, né? Escolher temas, alugar painéis, comprar roupa, comprar parafernália, fazer lembrancinha, é muito bom, né? É. Acho que, poxa, é excelente, mas morrer queimado é melhor. Eu acho muito bom organizar festa também, mas eu organizo a festa escrevendo um e-mail e depois indo à festa. São dois passos. Sempre passei raiva porque tinha que ficar recebendo os convidados, dando beijos e abraços, recebendo apertões e mordidas nas bochechas, tirando foto o tempo todo, e o que me deixava mais puta era o tal de levar tapa na mão seguido de "isso é pros convidados". Sim, a minha mãe ficava controlando a quantidade de docinhos e o bolo que eu comia, porque Putz. Era dos convidados. Isso é um vacilo absurdo, isso é uma coisa de mãe não, que é... É, aí é exatamente por isso que a coitada não gosta de aniversário. Minha mãe nunca fez isso. Minha mãe hoje em dia, minha mãe é a pessoa mais relax do universo e ela acha tudo legal. Mas quando eu era criança, minha mãe era bem brava. Mas mesmo na época que ela era muito brava, ela não encrencava com isso daí não. A gente podia comer o que a gente quisesse. E a gente comia pra caramba antes da festa. Tem coisa mais chata que isso? Eu sabia que ela encomendava um bocado de comida extra e deixava guardado. Mas mesmo assim, sempre passava raiva e chorava por causa disso. Pô, era meu aniversário. eu também devia estar comendo até explodir, mas não podia. Outra coisa maravilhosa de aniversário são os restos do aniversário, né? De aniversário. Nossa, de criança. Aquele Tupperware cheio de brigadeiro, né? E coxinha. Nossa. Aqueles bolinhos de queijo que você coloca no micro-ondas, eles explodem. Uhum, uhum. Eu como frio mesmo. Yeah, e vai ficando então. Só o papel. Você vai tirando e fica aquela forminha. Sim. Eu gosto do bolo que você leva da festa dos outros. Eu também. O bolo no dia seguinte tem um gosto melhor ainda. Também acho. Bolo é a coisa mais sensacional. Desde que eu parei de comer açúcar, eu sou totalmente ok com isso, exceto não comer bolo. Bolo é o meu ponto fraco. Por isso que eu fiz uma camiseta só de bolo. Aliás, eu e o Rafael uma vez, eu fiz meu aniversário em Brasília uma vez. Eu já não morava mais em Brasília, mas eu fui pra lá só pra passar o aniversário na casa dos meus pais. E aí, minha mãe fez um bolo que ficou maravilhoso. Ficou incrível. E ficou tão bom que eu e o Rafael cantamos parabéns só pro bolo. Rafael, canta pra gente como é que é a música do bolo. Chegou a hora de bater palmas pro bolo. Vamos cantar a música do bolo. Parabéns para o bolo. Parabéns para o bolo. E a música do bolo. É legal que a gente cantou parabéns pro bolo e pra música do bolo. E durante anos, esse era o recado que eu deixava no celular do Gustavo no aniversário dele. Vocês são pessoas especiais. Outra grande frustração de aniversários meus era a bendita hora de estourar aquele balãozão de bala, sabe qual? Uhum, é a pinhata, claro. Brasileira, né? Ao invés de ter uma vaquinha que você enche ela de porrada, vem um adulto e explode um balão gigante com um cigarro, não é? Vocês lembram disso? Sim. Eu queria. Ah, eu podia ser esse adulto agora, não conheço nenhuma criança. Me lembro que o meu aniversário de 8 ou 9 anos foi a primeira e única, logo vocês saberão porquê, e única vez que teve um daqueles. Muito sagazmente, eu pedi pra usar vestido naquele aniversário, porque já havia reparado que quanto mais largas as roupas, maior era a quantidade de doces que se pegava. Ah, ela ia colocar... Ela, sabe que você levanta a camisa e põe... Exato. E põe igual no aniversário de São Paulo, você pega o bolo. Sim. Logo, vestido pareceu genial, foi genial mesmo. Quando chegou o dia, eu estava tão feliz, tão ansiosa, que toda hora pedia pros meus pais pra cantar parabéns logo pra chegar a hora do balão. Tomei bronca atrás de bronca por causa disso, mas ainda assim estava feliz que iria pegar muitas balas. Quando finalmente chegou a hora, me posicionei embaixo do balão, abri meu vestido e quando o balão estourou, eu peguei muita bala. Saí do meio da galera feliz da vida, mas como diz o ditado, felicidade de pobre dura pouco, né? Assim que me virei pra câmera filmadora pra me gabar da quantidade de balas que peguei, minha mãe me mandou voltar pro meio dos amiguinhos e distribuir as balas que havia pegado, porque elas eram para os convidados. Nossa, velho, mas que mãe chata. Ela é bem chata mesmo. Caralho. Depois disso, nunca mais quis aquela maldita bola no meu aniversário. E nem quis aniversário também não, mas meus pais seguem fazendo questão de só um bolinho. Então todo ano tem festinha, mesmo sem eu fazer questão. Convida a gente aí, Arnaldo. Nesse mesmo aniversário, foi a primeira vez que fui trouxa na vida também. Naquela época, tinha uma puta rixa entre meninos e meninas na escola e eu odiava os meninos. Menos o Arnaldo Bragato, que como o sobrenome diz, era um gato. Ai, que horrível. Bom, como eu odiava os meninos todos, só chamei as meninas. Enfim, no dia da entrega dos convites, fiz da forma mais deschavada possível, mas o Arnaldo viu e me pediu pra convidá-lo. Como os convites da Minnie já haviam acabado, me dei ao trabalho de escrever uma cartinha de próprio punho, o convidando e me declarando pra ele. Pois bem, ele pegou a cartinha, leu, disse que iria, ele era meu vizinho e jogou fora. Sequer agradeceu. Caraca. Mas eu caguei. Já estava feliz demais com o fato dele ter me dirigido a palavra. Sério, quando ele falou o meu nome, eu tremi. Tadinha. Sem contar que eles tinham o mesmo nome, né? Arnaldo e Arnaldo. E ter feito questão, pelo menos era o que eu achava, de ir no meu aniversário. Quando chegou no dia, ele foi um dos primeiros convidados. Fiquei mega feliz quando eu o vi. Mas a primeira coisa que ele falou quando me viu foi: "Você chamou quem?" Ele não me deu nem parabéns e nem presente. Diz que como eu tinha convidado de última hora, e tinha mesmo, a mãe dele não teve tempo de comprar. Mas me entregaria na segunda. O aniversário era num sábado. Que bom que ela mandou esses detalhes todos. Aí eu falei todo mundo que tinha convidado, e ele ficou puto, porque eu não tinha chamado os amigos dele.

Berta Celeste Homem de Melo, é o nome dela. Nascida em Pindamonhangaba. Ah, só podia ser obra de uma pindamonhangabense. É, teve um concurso onde uma rádio, a Rádio Tupi, ela fez um concurso pedindo pra que criassem a letra brasileira de Happy Birthday to You, que era muito conhecida já e tal. E aí ela submeteu essa letra. Por isso que ela é tão caprichada, porque ela não foi sem querer, ela foi um... Ela não é espontânea. Ela foi bem trabalhada. Ela trabalhou a palavra como um ourives trabalha uma joia. Tá. E assim, se essa letra fosse composta hoje, certamente teria o verso tudo de bom. Iria ficar muito difícil de rimar. É verdade. Então eu diria que a Berta Celeste Homem de Melo está de parabéns nesta data, querido. Ok, maravilhoso. Muito bem. Vamos à última carta? Vamos para a última. Você lê aí? Eu leio. Essa não tem nome de novela porque ela é uma carta do Cláudio. Eu vou ler aqui e vocês logo vão entender. Olá, ouvintes do GugaCast. Eu sou o Cláudio, mas você deve me conhecer como o cara do episódio do Em Nome do Amor. O Cláudio já participou aqui com a gente duas vezes e numa delas ele contou a história de quando ele foi no Em Nome do Amor com o Silvio Santos. Para começar, quero dizer que para mim é muito difícil chamar o Gustavo de Guga. Por isso me permitam chamá-lo de Godzilla nesse texto. Não, isso não é um nome inventado como os irmãos Mafra comumente fazem na leitura dos e-mails. É um apelido do Guga de longas datas, e só entende o porquê quem teve o privilégio de vê-lo tocar baixo, mais especificamente ao final de uma performance ao vivo, com ou sem plateia, da música Ziriba Boy. Eu tive a oportunidade de ver todas as vezes, já que sempre estive atrás da bateria quando isso acontece. É como se o baixo do Guga fosse Tóquio e ele fosse o Godzilla. Não dá pra explicar melhor do que isso de onde vem esse apelido. Eu vou considerar isso um elogio. Eu acho que foi o maior elogio que você já recebeu. É um verdadeiro presente de aniversário. Esse episódio é especial por celebrar o aniversário do Godzilla, meu amigo há mais de duas décadas. Sendo assim, quero prestar minha homenagem contando pra vocês uma pequena tradição. Faço aniversário no dia 10 de outubro e o Gustavo no dia 25 do mesmo mês. Ainda que a vida inteira eu seja 15 dias mais velho que o Godzilla, é nesse breve período que essa insignificante distância de idades fica evidente. No resto do ano temos a mesma idade, mas do dia 10 ao 25 eu sou o cara. Todos os anos, o Gustavo me liga no meu aniversário para me dar os parabéns e diz: cara, agora você é mais velho, você sabe de coisas que eu só vou entender quando chegar na sua idade. Nesse momento, a pedido do Gustavo, dou conselhos que só vão fazer sentido 15 dias depois. É como a piada do pavê. Somos os tiozões que repetem a piada todo ano e criam tradições. É verdade, a gente faz isso todo ano. Normalmente, eu só falo uma coisa do tipo se exercite mais, mas sendo para o GugaCast, vou me esforçar em entregar 10 pensamentos / conselhos que só alguém 15 dias mais velho pode te falar com propriedade. É mal utilizada a barra aqui, né? O Cláudio vacilou. Ele devia ter dito pensamentos ou conselhos que só alguém 15 dias mais velho pode te falar com propriedade. 1. Envelhecer é uma merda. Não tem copo meio cheio nessa. Ainda que você enxergue o copo meio cheio, não há como negar que ele está esvaziando, mané. Não há lado bom. Não tem essa de que pelo menos paga meia entrada, estaciona em vaga mais perto, espera menos tempo na vila, na fila. Espera menos tempo na vila. Na vila. Tipo Chaves. Encare. Cada dia vivendo é um dia morrendo. Já amadurecer é bom e deveria ser natural e proporcional ao envelhecimento. Mas muita gente tem me provado que não é bem assim. Você pode dizer, como eu vou ouvir esse cara que ainda nem envelheceu o suficiente para falar disso e muito menos amadureceu? É verdade, eu estou na metade desse caminho, tomara. Mas vou te falar uma coisa sobre amadurecimento. Amadurecer é saber manter-se bobo, besta, adolescente e figurativamente leve. É saber levar as coisas menos a sério. Portanto, não venham me dizer que fazer campeonato de arroto com os meus filhos significa que não amadureci. É justamente o contrário. O Cláudio é um dos campeões do campeonato de arroto. É. 2. Desista dos seus sonhos. É ok desistir dos seus sonhos. O que não é ok é deixar de sonhar. Se você não quer se transformar numa pessoa frustrada ou num cabeça dura que só sabe tentar e persistir em furadas, aprenda a desistir e partir para a próxima. Eu desisti do sonho de ser surfista aos 15 anos. Passei a sonhar em ser rockstar. Engavetei esse sonho aos 20 e poucos anos. Passei a sonhar em ser bem-sucedido, em que era secundário. Engavetei essa também e passei a sonhar em ser feliz. Já engavetei essa história de ser feliz e sonho em ter saúde. Ter saúde é lutar contra o inevitável. Então, hoje sonho em quebrar a cara daqueles que jogam lixo pela janela do carro. Se você joga lixo pela janela do carro, cuidado comigo. Uma vez, eu e o Cláudio, a gente viu um cara jogando lixo pela janela do carro. A gente parou o carro, pegou o lixo do cara, correu atrás do cara, emparelhou com ele na janela, bateu na janela do cara, o cara foi maior assustado assim, abriu a janela, e aí o Cláudio pegou e devolveu o lixo pro cara. Muito bom. Continue aí. Se você é daqueles que nunca desiste de um sonho, pense naquela garota linda da escola que você sempre sonhou em pegar. Dá uma olhada nela hoje em dia que você provavelmente vai desistir desse sonho. É um bom exercício de desapego. Enfim, pessoas mudam, sonhos mudam, e não é vergonhoso deixar pra lá. Do dia 10 ao 25, escolha os sonhos que você acha que pode desistir, e no dia 26, retome-os se quiser, já que nesse dia você vai ter sapiência para julgar. Aliás, só por diversão, citem aqui os sonhos que vocês desistiram ou engavetaram. Cara, eu não sei, eu não tenho a sapiência toda do Cláudio, então acho que eu não desisti de nenhum ainda. Mas... quando eu era criança, eu queria muito ser piloto de Fórmula 1, eu levava isso a sério, eu levava essa ideia, pra mim era possível, entendeu? Era ok. E aí, quando eu comecei a falar isso pros adultos, eles falaram assim, não, é impossível, você precisa ter muito dinheiro, tem que ter patrocinador, só um jogo de pneu custa 100 milhões de dólares. E aí eu falei, putz, então não vai dar, então vou fazer outra coisa. E a verdade é que dava, foi muito escroto esses adultos que falaram isso pra mim. Eu podia ter tentado, ok, talvez eu não fosse conseguir, até porque... pra você ser piloto de Fórmula 1, geralmente tem que ser um pouco mais baixinho, né? Mas podia ter... não, não é verdade isso que eles falaram. É muito escroto chegar me falando isso. A minha outra ideia era ser piloto de avião. E eu falava, ah, eu quero ser piloto de avião, porque é uma profissão muito maneira, né? E é tipo um motorista de ônibus que voa. Sim. E usa um uniforme legal. E é a mesma coisa. Ah, não, é impossível. É só pra pessoas que são ricas, porque pra você pagar uma hora de voo na escola de pilotagem custa milhões e não sei o quê. E nem é verdade também. Eu podia muito bem ter tentado. Podia. Hoje você podia ser piloto de avião. Eu acho que esses são os sonhos que eu desisti. Mas eu posso retomar, na verdade. Pelo menos o de piloto de avião. É Sim. verdade. Eu tô pensando aqui se eu já desisti de algum sonho. Mas eu lembro que quando eu era menor, eu coloquei na cabeça que eu queria ser pai aos 30 anos. Porque eu achava uma idade maneira. Porque aí, quando eu tivesse... E muito longe. Exato, né? Muito longe e uma idade maneira, porque tipo, ah, não. Porque aí, quando a criança tiver 15, eu ainda vou ter 45, ainda vou estar, né, de boa, acompanhando. E estamos aí, né? 30 anos e... eu acabei de comprar uma bicicleta. Foi essa decisão que eu tomei. Pelo menos isso. É legal que quando você tiver 45 anos, sua bicicleta ainda vai ter 15. Uhum. É verdade. Vamos aqui pro 3. No fim das contas, tudo acaba bem. Mentira. Se quer uma frase verdadeira, sabe que, no final das contas, tudo acaba. Ponto final. Acabar bem ou mal depende bastante de você, mas não só de você. Mas se você gosta de se enganar com frases desse naipe e acha que isso te ajuda, te impulsiona, então continue usando-as. 4. Deixe o objeto que você não vai esquecer perto daquele que você não quer esquecer. Esse é um ensinamento conselho. Prático. É, um ensinamento prático. Você, como eu, é daqueles que esquece tudo... que sai de casa, entra no carro, dá meia volta pra buscar algo, aí volta pro carro, dá meia volta pra buscar outra coisa e transforma isso num ciclo insuportável? Então separa aquele objeto fácil de esquecer e coloque ao lado de um objeto impossível de esquecer. Exemplo, quer levar um pendrive para o trabalho? Coloque dentro do sapato que você vai usar. Garanto que você não vai esquecer dos sapatos ao sair de casa. E quando sentir o desconforto ao calçar, bingo! Coloque o pendrive que você já ia esquecendo no bolso. Eu tenho certeza que o Cláudio passou um dia inteiro com um pendrive dentro do sapato sem perceber. Tenho certeza absoluta disso. O Cláudio, ele esquece tudo que a gente faz, tudo. Ele simplesmente esquece. Por isso que ele é o cara mais confiável possível pra você contar segredos, porque ele vai esquecer. E eu já usei isso várias vezes com ele. E uma outra coisa legal é que todas as minhas histórias da adolescência, eu já falei isso aqui no programa, as minhas melhores histórias, na verdade, não são minhas, são do Cláudio. Eu falo assim, as histórias começam assim, eu tenho um amigo que um dia fez, não sei o quê. E é sempre assim. Isso sim é um pouco ruim, porque várias vezes eu conto histórias do Cláudio e ele fala, não, cara, eu nunca fiz isso. E ele fez. Então ele também é convenientemente esquecido. 5. Estamos cada vez mais insuportáveis. Muita gente acha que a gente vai envelhecendo e vai melhorando, como o vinho que precisa do tempo para amadurecer, como o vento e a água moldando as rochas no decorrer dos séculos. Acorda, a gente vai ficando chato pra caralho, minha esposa que o diga. A gente vai ficando cheio de manias, aceitando cada vez menos o que nos falam, fazendo só o que queremos e quando queremos, achando que o que os outros pensam geralmente é idiotice, que fazer qualquer coisa fora da rotina é um sacrifício. Sério, faça um estudo de campo. Pare numa praça onde os coroas estão jogando dominó, escute os caras, fale com os taxistas mais rodados. Você não vai ouvir coisas boas, não vai ouvir elogios. É só reclamação. O homem envelhece e fica chato pra caralho. o diálogo real na relação de intimidade nessa fase é: você está mais chato do que ontem e menos que amanhã. Eu acho que isso foi um feedback. 6. Dor de garganta. Acredite nessa receita que o pediatra do meu filho me passou. Está com dor de garganta? Meio copo de água morna com 2 pitadas de sal, meio limão espremido e 4 gotas de mertiolate. Que isso, tá louco? Mertiolate? 4 gotas. Faça gargarejos. Deixe penetrar fundo na garganta, mas não engula. Sério, parece besteira, mas é garantido que fazendo isso você vai evitar toda aquela longa fase que só passa com antibiótico. Eu nunca vou acreditar nisso, Cláudio. Pessoas... Foi mal, cara. Não faça isso. Se você tá ouvindo esse podcast, não faça isso. Por que não? 7. É só um gargarejo. Você vai fazer um gargarejo com mertiolate, cara? Mertiolate não é feito pra fazer gargarejo. É só um desinfetante. São 4 gotas só. Tá totalmente diluído no copo d'água. Ele é para uso externo. Okay. Não, não faça isso. Não misture um medicamento de uso externo com alguma mucosa sua. Isso. 7. Dinheiro não traz felicidade. Compra felicidade. Essa não precisa de texto de apoio. 8. Não entre numa briga física com um bêbado. Não tem como sair vencedor de uma briga com um bêbado. Se você der uma surra, vai ser um covarde. Se perder e apanhar, vai ser humilhante. Evite isso. Eu tenho tentado evitar isso a vida toda. É difícil, eu sei. Mas até agora eu fui bem sucedido. 9. Ninguém pode te impedir de dançar lambada. Essa frase é de um filme que a gente assistiu na sessão da tarde, chamado Loucademia de Esqui. E tinha uma hora que um dos professores da Loucademia de Esqui era proibido de fazer alguma coisa, e ele falava isso: você pode me proibir de esquiar, mas você não pode me impedir de dançar lambada. A dança do demônio. E a gente falava isso toda hora um pro outro. É, o assustador é que eu não assisti esse filme com você e eu sabia exatamente desse contexto. Ele explica aqui: só existe liberdade quando existe verdade. Então, se você não está sendo honesto para você mesmo e para os que te cercam, você está aprisionado numa mentira e, portanto, não está livre. Veja os desonestos. Até os que não estão presos não estão livres. Que tipo de vida você quer ter? Que tipo de pessoa você vai ser? Ninguém pode te pedir além de você mesmo. Isso é uma letra de lambada? Não sei, mas me deu vontade de dançar lambada. Sim. 10. Hey ho, let's go. Gaba gaba hey. Juliet, when we made love, you used it to cry. Mama, uhuhuhuhu. 1, 2, 3, 4. Madrugada em Brasília, o frio bate lá fora. And in the end, the love you take is equal to the love you made. Slicing up the eyeballs, ha ha ha ha ha. 5 minutes alone. Conhece a Inês? Ela é a mulher mais feia que eu já vi, e tenho que assumir que além de beijar, eu dormi. Enfim, mantenha o bom gosto mesmo com o passar dos anos. Esses são trechos das músicas que a gente toca junto. Sim. Enfim, Godzilla, no seu aniversário, eu queria te falar um momento que você foi muito especial pra mim. Eu morava em Londres, minha esposa estava grávida e decidi voltar para o Brasil. Se já é difícil virar pai quando a vida está em ordem, imagina num cenário de mudança extrema. No final, consegui um emprego e me mudei para São Paulo. Eu precisava ficar em algum lugar até achar uma casa. Você me convidou para ficar na sua casa. E você não era um solteirão, já estava casada e com um filho pequeno, que faz muita diferença na hora de hospedar alguém. Além de me hospedar, você e a Patrícia me deixaram muito à vontade. Quando eu perguntei quanto tempo poderia ficar lá, me disseram que quanto tempo eu precisasse e que poderia até morar lá se quisesse. Não é todo mundo que estende a mão assim. Um grande abraço, um feliz aniversário, Cláudio. Que bonito, Cláudio. Bonito, né? Na verdade, o período que o Cláudio morou na nossa casa foi o período mais legal da nossa vida, porque parecia um seriado. Tenho certeza que sim. Era muito legal. Era muito legal. Eu queria que tivesse durado mais. Mas isso que a gente faz todo ano, que eu ligo pro Cláudio pra pedir conselhos, porque ele ficou mais velho, é uma piada que a gente faz, mas ele, por esse e-mail, a gente percebe que ele realmente ficou mais sábio. Parabéns, Cláudio. Obrigado por esses conselhos. A partir de amanhã, eu vou começar a entendê-los. É isso, então? Vamos pra festa? Bora! Falou, então. Obrigado, pessoal. Falem parabéns pra mim. É sério, fala parabéns pra mim, Caio. Ah, é literal, é a gente falando. É, fala parabéns pra mim. Eu achei que você tava falando com os ouvintes. Só fala parabéns, cara. Fala parabéns, Guga. Parabéns, Guga. Feliz parabéns, aniversário. Guga. Isso. Felicidades, saúde, dinheiro, continue sendo uma pessoa boa, pessoa legal. Ah, então parabéns. Obrigado. Adeus. Adeus. Falou. Esse podcast foi editado por Caio Corraine.